venga conmigo si quisiera hacerlo. Estamos aqui em mais uma semana. Cast. Meu nome é Joel Suki. Passa uma graxazinha aí que pega. A graxa? Meu nome é Senhor B. E se deixar de cabeça pra baixo com o ventilador e liga. Ligava mesmo. Essa é clássica, cara. Eu sou o Vinícius Melo. E falar pra você: se você tem um Sega Saturno, você não era feliz, cara. Isto é o Afonso. A gente tem que editar isso aí. Vocês querem que eu comece de novo? Aqui é Telos e é Play 1 que vocês estão falando, né? Amei. E aqui é o Neto Maru e dá uma goipada que pega. Nossa senhora. Meu Deus, cara. Peraí, o que é goipada? Eu tô com muito medo de descobrir, cara. Uma cuspida zona do mal. E no episódio de hoje vamos falar dos clássicos dos videogames, né, cara? De todos os tempos, o PlayStation 1, rapaz, olha aí. Isso que era console, né, cara? É. Isso que era console falsificado, né? Acho que foi o rei da pirataria essa porra, né, mano? Ó, oh, doido, ué, mano. Pirataria porque tinha CD original pra ele? Quê? Original? É, a gente vai saber aí todas as curiosidades, né, cara? E como foi que a Nintendo criou um dos seus maiores inimigos de todos os tempos, cara? Olha aí. Vamos lá contar a história. E meio. Correio. Vamos para mais uma semana de e-mails, Vazela Castro. Vamos lá. Olha aí, Neto. Finalmente voltando à nossa programação normal, né, cara? Ninguém tava mais acreditando, né? Mas a gente normalizou. Pois é, né, cara? Finalmente a gente ajeitou nossa vida. Voltamos à sexta-feira, que é o nosso dia normal, né, cara? Não se preocupem. Sexta-feira é de churrasquinho, cerveja e Asila Cast, né? Olha aí, cara. Não, cara, mas a galera já tava preocupada, né? O que é que tá acontecendo com a Zila, cara? É, mas agora normalizou. Inclusive, esse programa vai ter uma duração um pouco mais estendida aí pra... Redenção, né, cara? Pois é, pra se redimir um pouco. Pessoal, até porque é carnaval, né? Em vez de viagens normais de trabalho, o pessoal deve pegar a estrada, né? No feriadão de carnaval. É. Então, uma Zila um pouco maior pra quebrar o galho do pessoal. Olha aí. Agradecer aí aos ouvintes, né, cara, que tiveram paciência de esperar a gente. Já estamos na nossa normalidade. Também agradecer pelos compradores do link, né, cara? Agradecer a todo mundo que tá comprando. Se você não sabe o que é que a gente tá dizendo, se você nunca reparou, quando você entra na página do Azileito, tem uns bannerzinhos da Saraiva e tal, de alguns produtos. Isso. Você pode clicar nesses banners, entrar no site da Saraiva e comprar qualquer coisa, né, que já tá ajudando a gente. Tá ajudando o site, né, cara? Muita coisa que foi comprada pelo site, não foi as coisas que ficam, sei lá, videogame, promoção de livro que ficam no site. Exato, cara. O cara pode entrar no site, né, cara? Clicar no banner e comprar qualquer produto que o cara quiser, né, cara? Que tá com ajudando. Desconto, né? A maioria dos produtos que você acessa vindo do Azileito sempre tem um descontozinho, exato. 5, 10%, eu acho. Se você clicar no link do Azila, então é vantagem pra você, né? É, se você for comprar alguma coisa pela Saraiva, acesse o Azila, clique no banner, você vai estar quebrando o nosso galho. É, cara, o cara vai dar um page view pra gente, ainda vai ajudar o site, né, cara, a crescer. E todo mundo que já tá fazendo isso, nosso muito obrigado. Olha aí, cara. As novidades do Azila vão chegar após o carnaval, né, cara? Então, a galera que tá esperando aí o segundo episódio do Azila Quest, né, cara, que já foi o sucesso, né, cara, o primeiro. Sim, foi um sucesso maior do que a gente imaginava, né? Muita gente gostando, curtindo. Pois é, Se você não gosta de RPG, inclusive, dê uma ouvida, cara, porque não tá tão RPG, parece mais um filme medieval, né, uma historiazinha medieval e tal. Pois é, né, cara, a gente vai lançar o Azila Quest na próxima semana, ainda não vamos dizer a data, né, cara, pra gente não bater com a língua entre os dentes. Mas no carnaval em si eu acredito que não, até porque pra não sacanear os caras, né, pois os caras é, lá cara. Muito bebe e tal. Mas você... Porque tu sabe que o carnaval passa rápido, né, o pessoal perde a memória e tal, quando vê já é quarta-feira, no susto. É verdade, né, cara? Não, mas a gente vai trabalhar todo esse carnaval pra poder lançar o segundo episódio, né, cara, do Azila Quest. A gente vai revezar a diversão com o trabalho. É verdade, cara, olha aí. E o feed do Azila Quest já está disponível, se você não viu aí, tem um link aí embaixo. Um feed do Azila Quest, você pode assinar no seu leitor de feeds ou no iTunes, se você quiser. Então tem o link aí embaixo, já está disponível no iTunes. Se você é uma senhora de idade, peça pro seu sobrinho, ele vai saber como configurar, né, pra senhora. Voltura e Volts, cara, atacou novamente, olha aí, fazendo seus desenhos, né, cara? Baseado aí no último episódio da Azila Cast. No último não, né? No episódio passado do Nostalgia dos 90. O Volturo e Volts aí desenhou a galera do... Será que é a galera do Azila, cara? Eu já identifiquei todo mundo aqui na imagem. Agora fica o desafio pros ouvintes acessar aí a ilustração que ele fez da gente e tentar descobrir quem é cada um. Na primeira olhada eu fiquei meio assim e tal, mas depois eu consegui matar quem era todo mundo. É. E ficou, cara, ficou foda o desenho. Engraçado é que é na mente dele, né, cara, como é que deve ser a gente. Né? E o pior, eu tô impressionado como ele chegou bem perto, mano, porque, não sei se tu percebeu, esses dois capacetes de cosplay que ele coloca aqui, são os que tu tem, né, inclusive. É verdade. Caraca, cara, como é que pode, né, cara? A gente poderia reproduzir essa imagem aqui tranquilamente, mas primeiro vamos esperar os ouvintes, essa Nintendo World que eu tenho, então dá pro cara reproduzir essa foto. Mas primeiramente os ouvintes acessam, tentam descobrir quem é quem, ficou muito próximo, realmente. É verdade, cara, pior que eu tenho capacete mesmo aqui, cara. É. Se todo mundo, se muita gente acessar e conseguir descobrir quem é quem, a gente reconstitui essa foto, né? Primeiro e-mail, Tomás, 23 anos, sem cidade. E aí, galera do Azila, mais uma vez um bom tema, mostrando a versatilidade de vocês. E aí foi teve várias críticas, né, cara, sobre o último Azila Cast de UFC. Muita gente gostou, muita gente desgostou, né, cara, mas a gente se divertiu, né, cara, gravando, no final de tudo. É, a gente tá anotando todo o feedback do pessoal. Todas as críticas são bem-vindas, né, como a gente já disse, a gente nunca vai censurar o pessoal xingando a gente, achando que não gostou e tal. Até porque é como os comentários foram assim, algumas pessoas metendo pau, muita gente defendendo, cada uma do seu lado, e se você não ouviu, ouça e tire suas próprias conclusões. E muito fumo em cima do Afonso Cover, né, cara? Coitado. Pois é, ele tá sem sentar até hoje, né, cara? Algumas observações sobre o último cast. Faço capoeira e posso dizer que durante uma ginga, o lutador perde muita energia, cansa demais. A ideia de usar capoeira no MMA é apenas como elemento surpresa. Olha aí, cara. Eu sabia, mano. E aí são palavras de um capoeirista profissional. Olha, né? Só, cara. E pra dar mais mobilidade e potência, apenas, não teria como o nego ficar dançando na frente do outro, olha aí, cara. Disse... É porque a dancinha é na hora da comemoração. É verdade, cara. O Belfort não pode ser representante brasileiro do esporte, de jeito nenhum. Já que a primeira e única vez que o Vitor lutou aqui no Brasil foi no UFC 142. Olha aí, cara. É, pra quem não vê essa luta, né, é só botar no YouTube Dalsin versus Bison, né, que eu acho que aparece. Ele não sabe o que é lutar para sobreviver, literalmente, nos tempos do Rio Heroes. Olha aí, cara. Quem representa mesmo é o Minotauro. Olha aí, cara. Não, o Minotauro é foda. Minotauro ali, né, cara? Muito foda, né? PS, o Telos estava calado. Devia estar matando uma barata. O pessoal foi inventar no começo de dizer se fosse para falar besteira era Miocalário, então... Se ia se lascar, né, cara? O bicho ficou calado. É o próximo e-mail de Renato Nobre, sem idade, sem cidade, sem profissão. Olha aí. E aí, galera do Asley, tô muito foda o trabalho de vocês, tô rindo pacas da maneira como vocês conseguem levar esse cash. Olha aí. Gostei muito do episódio de sonhos e de Pokémon. Sou amigo da Lilith e do namorado dela. Eu não vou dizer o nome do namorado da Lilith pra não estragar a ilusão dos ouvintes, né? Pois é, né, cara? E foi eles que me apresentaram o programa. Seria massa se vocês fizessem um episódio sobre ex-namorados. Olha aí. E suas histórias. Olha aí, o cara é cheio de indireta, né? Que isso, cara? O cara veio falar que é amigo da Lilith, do namorado dela, e pedir pra gente fazer um episódio sobre ex-namoradas, cara. E se for pra ver o circo pegar fogo, eu topo. Creio que seria muito hilário e engraçado se é que já não existe, né? KKKKK. Outro malandro aí que pede que são uma porra, cara. Esse episódio aí é o PC, né, cara? Puta merda. Mas o PC, ele pede malandragem também. Eu sei quais são as intenções do PC. Pedir um cast de... É dois cast que o PC pede direto. É ex-namoradas e furada de ouro, né? Eu pensei de um momento. Esse cara. É um caso sério, mano. Inclusive, pra quem entendeu todas essas indiretas, tome cuidado porque o PC é meio ninja, né? Ele chega assim por trás da pessoa, você nem percebe, quando olha pra trás tá lá o PC e tal. É verdade, cara. E ele fala que o merchan dele, ele disse que ele participa da banda Enigma, né, 97. É, cara, uma banda de rock, né, que ele disse. Pois é, o pessoal, mas eu entendi, eu acho que ele deve ser de Fortaleza, né, então, já que ele é colega da Lilith, do namorado dela. É de Fortaleza, ele. Então, se você mora em Fortaleza e quer uma banda de rock pra animar casamento e festa de 15 anos, procure aí rock. A Enigma 97. O próximo e-mail, na verdade, não é um e-mail, né, cara? É um comentário foda, né, cara? Que a gente viu no site, né? Do Mikael SM. Ele deu lá um comentário dele gigante, mas a gente vai ler uma parte em específico, né, cara? Quanto ao Minotauro ser atropelado por um caminhão, isso não foi nada. Quando tinha 8 anos, minha cabeça, isso mesmo, minha cabeça foi atropelada por um ônibus. Caraca. Cara, puta que pariu, bicho. E o pior é que o cara era criança, mas esse bicho parou um ônibus com a cabeça. Pois é. Pior que isso aqui, né, cara, em Fortaleza isso é normal, né? Não, é só o que tem, mano. Tem um cara aqui perto de casa que é o Testinha, mano. Ele só para o ônibus dando cabeçada também. Quando tu tentava ver se ele chegava, caraca, isso é o perigo, hein, cara. O cara dá aquela inclinada de corpo, assim, pra ver se o ônibus tá chegando. Ele diz aqui, né, cara, enquanto ele tava tentando ver se o ônibus chegava, num ponto de ônibus super lotado, aí o ônibus pegou ele. Lembro que desmaiei. Acordei todo sangrando pelo nariz e ouvidos. Caralho, bicho. Se o meu ouvido sangrasse, eu teria ficado preocupado. Caraca, cara, é foda. Me levaram para um pronto-socorro. Mas graças a Deus não houve nenhuma sequela. Eu acho que só uma noite no hospital. Caraca, bicho, o cara é super saiyajin, viu, cara? Próximo e-mail é do Luther César Pinheiro, 26 anos, Americana, São Paulo, fábrica de colchões. Cara, realmente o cast de UFC ficou iradíssimo. Curti pra caramba. Realmente vocês citaram todos os lutadores do UFC da atualidade. Mas, porém, letras garrafais aqui, ele coloca. Como vocês se esqueceram do José Aldo, cara? José Aldo, cara. O José Aldo, eu acho que a gente falou, só que a gente deu uma cortada. Não sei se esse bicho é o Pezão, uma coisa assim. O Pezão. Pezão tava no cast, cara. Não, se eu não me engano, a gente falou dele sim no cast, só que ele caiu na edição. Ah, não lembro, não lembro. Ele é sem dúvida o melhor lutador da categoria peso-pena. O cara manda muito bem, já defendeu o cinturão de campeão dele mais de 5 vezes ano passado. Se não me engano, e venceu todas as partidas por nocaute. Olha aí, cara. Peso no ano é foda, viu, cara? Peso pena, né, cara? Olha aí. Mas enfim, mesmo assim ficou muito massa esse cast UFC, parabéns. Olha aí, mais um ouvinte que dá uma acompanhada no UFC e tal, e não xingou a mãe de ninguém, né, até agora. Cara, aquela corrida da semana passada me deixou boladão. Caramba, realmente, bem no dia que resolvi mandar meu primeiro e-mail pra vocês aí do Asila, contando sobre o sonho que tive na festa lá e do D&D, não é que vocês postaram um cast sobre o assunto, mano. Olha aí, cara. O cara deve ter ficado bolado, né? Cara, da hora, cara. Porra, é, cara, isso aí tudo é graças a vocês. Quanto mais vocês comprarem coisas no link da Saraiva, né? Mais dinheiro a gente consegue acumular e dá pra gente comprar uma daquelas trigêmeas do Minority Report, se liga, tu? O cara bota elas tipo numa piscina, elas prevê o futuro. Pois é, a gente já tá quase conseguindo comprar uma, fica aí a dica. Tanto é que isso aí foi só uma amostra grátis, né, dos superpoderes. Será que realmente foi premonição? Será que eu tenho superpoderes? Ou será que o Asila tá despertando superpoderes nos ouvintes? Fica aí a grande dúvida. Olha aí, cara. Será, cara? Inclusive, cara, só tem como você saber se você, como é que se diz, espalhar o cast pra três amigos seus e ver que tipo de poderes eles estão desenvolvendo, né? É verdade, cara. Espalha o Asila Cast pros seus amigos e vejam que poderes eles desenvolvem, né, cara? Inclusive, aqui abre um espaço para as dicas de carnaval, né, do Asilei. Olha aí. A primeira eu acho mais importante é se você tem um daqueles carros com paredão, né? Coloque o Asila Cast lá. Pois é, estacione o carro na pracinha de onde é o seu carnaval e tal do Mela Mela e deixa o Asila Cast tocando lá. Garanto que o pessoal vai se empolgar com o programa. Você vai quebrar um galho danado pra gente. Agora, outra dica bacana é o seguinte. Muita gente, acho que quase todo mundo vai beber no carnaval, né? É. Quando o cara for beber, se for cachaça principalmente, o cara vai se lembrar do Theolus, né? Pois é. Quando você se lembrar do Theolus, se lembre de camisinha, né? É verdade, cara. Use camisinha. Pelo amor de Deus, cara. Pois é, mano. O índice de meninos na cena é muito grande. A gente não quer nenhum ouvinte aí fudido, né? Dizendo que parou de ouvir o programa porque a mulher tá grávida, não sei o quê. Meu Deus do céu. É, mano. A situação é séria. Então fica aí a dica. Bota o Asila Cash no paredão. Beba todas, mas use camisinha, né? Olha aí. Em 1988, né, cara? É o ano que a gente vai começar aí a contar a história do PlayStation, né? Quando, mano? 1988, baitola. 88, mano? É, cara. Não, mas tu errou de novo, hein, nadar. Não, é sério, também cara. Também acho que ele tá errado aí. 1988, é sério, cara. Naquela época, a Sony, ela já tava meio que envolvida com os projetos da Nintendo, né, cara? Ou, inclusive, ela desenvolveu alguns projetos pro console do Nintendinho e do Super Nintendo, né, cara? City 3. Eu cito um muito forte, cara. É. O Nintendo americano, o Super Nintendo americano, né? Gaguejou, hein? Gaguejou. Foi, ó, o quadradão, o Nintendo americano quadrado, primeiro modelo dele, que as placas internas eram separadas, o chip de som era da Sony. É, e é cara. Um chip muito poderoso. É foda, som. Cara, de Nintendinho já era. E já tinha um projeto, cara, de deles criarem um leitor de disquetes, cara, pro Nintendinho, cara. Ah, não, coisa, é sacanagem. Uma coisa sinistra. Sim, mano, cara. Ali. O leitor de disquete do Nintendinho existe? Não existe não, cara. Que isso, cara? É o pior que existe, sim. Existe, sim, cara. Que isso, cara? Procura aí. Do Nintendo. Procura na porra do Google aí, porra. Não, na verdade, porque assim, a Nintendo, ela queria cancelar esse projeto, porque a pirataria ia ser foda, cara. Porque o disquete, né, você pode copiar a qualquer hora, né? Porque realmente existe um leitor de disquete pro Nintendo, e esse lance da, entre as pirataria era o maior trunfo dele. Não que fosse pirataria exatamente, mas no Japão tinham algumas máquinas de venda, né? Tipo uma vending machine, que você chegava com seu disquete, colocava lá, pagava e tipo apertava um botão e ele gravava o jogo no disquete pra você. Caralho, e aí já esticou demais, mano. Não, é sério, eu vou achar isso aqui, cara. Vou achar um artigo que tem isso. Quer dizer então que o disquete do Nintendinho vingou ainda, cara? É, não era bem um disquete, era aquele zip drive, se eu não me engano. Ah, gigantão, né? É, porque eu sabia que ele tinha um zip drive, mas eu não tinha a menor ideia do que é pra que é que servia aquela parada. Era pra isso. Aqui no Brasil não serviu pra porra nenhuma. Ele tinha uma capacidade maior, né, de armazenar os jogos, né, cara? Isso. Você ia, era tipo uma vending machine, assim, que você inseria o disquete, pagava, né, tinha lá o tão preço por tal jogo, e ele gravava as coisas no seu disquete. Naquela época, os empresários da Sony, né, cara, eles achavam que videogame era coisa só de moda, né, eles achavam que esse negócio ia passar rápido, né, cara, então eles nem queriam investir, né, cara, nesse negócio de videogame e tal. Aquela putaria. Aí quando a Nintendo começou a fazer o projeto do Super Nintendo, cara, ela chamou a Sony pra poder ser parceira dela, né, e desenvolver um chip de áudio pro Super Nintendo. Aí o que foi que a galera fez? Não, isso aí não vai dar certo não, mano. Tu é doido, né? Os empresários lá, né? Tudo, não, isso aí não dá certo não, mano. Isso é uma bosta. Vamos investir, não, mano, tu é doido. E aí teve um cara, rapaz, um certo cara, que ele resolveu trabalhar as escondidas nesse projeto aí, cara. O nome do cara é o Ken Kutaragi, né, cara? Considerado o pai do PlayStation, né, cara? Você quer dar os parabéns, cara, e quer louvar aí o cara que mudou a história dos videogames, é esse cara, cara. Ken Kutaragi. Ken Kutaragi? Porque o que foi que ele fez? Ele trabalhou escondido no chip do Super Nintendo, e aí ele entregou pra Nintendo o projeto já pronto e tal. Aí quando a galera da Sony descobriu, a galera quase demitiu ele, cara. Quase, mas já veio isso, velho. Quase por quê? Porque a parada deu certo. Se desse errado... Meu irmão, se desse errado, ele nunca mais entrava na Sony. Não, mas foi por causa do Norio Oga, cara, que é um CEO da Sony, né, na época. Ele disse, não, mano, não demite o cara, não, mano. Deixa. Mas que diabo é isso, mano? O cara inventa o chip e o que é que ele ainda tinha a ver com a Sony, mano? Por que é que esse cara não inventou e vendeu como sendo dele? Não, na verdade é porque ele tava usando aí a Sony, né, cara? Ele tava usando o laboratório da Sony pra poder desenvolver o chip, né, da Nintendo. E aí, mas se fosse hoje em dia, esse bicho era o dono da marca PlayStation, mano. Na verdade, ele é, né? É. Aí o Super Nintendo foi um sucesso inacreditável, né, cara? A galera da Sony ficou com a cara quebrada, né, naquela época. E ninguém achava que ia ser um sucesso, né, cara? E o chip era de altíssima qualidade, né, cara, do Super Nintendo. Pô, era, cara. É, inclusive, eu já vi mods... Vixe, Maria. Maria. Confesso. Wanda. Que isso? Morreu, mano. Maria, Wanda. Mods em que usavam esse chip pra criar um rádio, cara. Faziam um rádio com esse chip, entendeu? Caralho, cara. Não, cara, mas o chip do Nintendo realmente era foda, né, cara? Inclusive, o chip é responsável por trazer uma das as melhores trilhas sonoras, né, cara, dos 16-bits. Que não lembra das músicas do Final Fantasy, do Chrono Trigger, né, cara? Rock'n'Roll Racing. Rock'n'Roll, cara, olha aí. Rock'n'Roll Racing. Zelda mesmo tinha uma trilha sonora lindíssima, cara. Não, mas Zelda não era essas corras todas, não. Cara, não fala mal de Zelda, cara. Minha franquia preferida. Eu prefiro Rock'n'Roll Race também, ó. Olha aí. Rock'n'Roll é o melhor, hein? 3-0. Rock'n'Roll é o... Esse... É, cara, mas cara, grande, perdi já. Grande parte perdi. Dos elogios estava na qualidade do som, né, cara, do Rock'n'Roll Nintendo. Não, eu acho que o Super Nintendo tinha um conjunto. O som dele era muito bom, mas os gráficos também eram excelentes. É impressionante, né, cara, a qualidade do Super Nintendo trouxe na época. Melhor ou será que o Mega que era muito ruim, mano? Será, cara? Isso vai dar uma merda nos comentários. Qual é? Eu falo mal do Mega, não, só tive Mega. Tá, meus sentimentos, senhor. Não, tu sabe por quê, mano? Porque no tempo que eu tinha Super Nintendo, apesar deles serem da geração equivalente, o Super e o Mega, pra mim o Mega era meio atrasado, mano. Era como se tivesse saído primeiro justamente por isso, porque o Super Nintendo sempre tinha jogabilidade melhor, gráfico melhor, som superior. Vamos dizer, na minha mente, enquanto criança, o Super Nintendo era totalmente superior ao Mega. Por isso que eu sempre achei o Mega um pouco ultrapassado, assim. A relação do Mega e do Super Nintendo... Gaguejou. O Super Nintendo é tipo o PS3 hoje e o Mega Drive é o Xbox. É um pouquinho, parece que é um pouco atrasado, mas nem tanto. O Mega Drive, na verdade, ele acelerou no projeto dele, né? Desenvolvimento pra poder justamente sair antes do Super Nintendo, né, cara? É, a Sega tem muito esse problema, né, cara? Ela lança o console primeiro, quando ela chega, tipo, chutando a bunda do mercado, tipo, porra, aqui, ó, esse é meu hardware, ele é o melhor de todos e blá, blá, blá, blá, blá, blá. Só que, porra, quando tu para um pouco pra ver, o hardware dela não envelhece bem, né? Então, tipo assim, o Dreamcast, quando chegou, por exemplo, era um puta console, era o melhor disparado. Só que, porra, quando chegou mesmo o ápice da geração, né? Quando a guerra tava realmente estourando. Quando realmente tava, tipo, bem complicado, ela não aguentou, assim. Tanto que você vê que ela teve que sair do mercado por causa disso. Peidou pra dentro. Dreamcast, ele era praticamente ser o concorrente do PlayStation 2, né, cara? Ele era, né, cara? Na teoria, ele era. É, o que foi que fudeu o Dreamcast mesmo, hein, mano? Que eu nem me lembro. Ninguém comprou. Acho que é a dificuldade, sei lá, cara. A quantidade de jogos, né, cara? O pessoal achava... O PlayStation naquela época, cara, do Dreamcast, ele era já conhecido demais, cara. E o Dreamcast não conseguiu bater nem o PlayStation 1, cara. Cara, assim, foi uma sucessão de erros, mas se a gente for apontar eles, a gente vai sair do cache, né? É, verdade. Vamos voltar. E só que ele era da SEGA, mas é o principal motivo. Hoje o Neto, ele tá louco pra gerar guerra, né? É, no final da era 16-bits, né, cara, é que começou a aparecer os jogos 3D no Super Nintendo, né? Aí criaram aquele esquema do processador Super FX, né, nos carros. Aí lançaram o Star Fox 3D, né, cara, o Mega Drive tentou lançar aí o Sonic 3D, né? Só que, pô, naquela época era um 3D meio enganação, né, cara? Não era 3D de verdade, né? Não era parada renderizável, né? É um 3D de perspectiva, né, vamos dizer assim. É, eu tô meio confuso que dizer, porque é o mesmo problema. Na teoria, é um 3D, porque ele tem todas as características. Mas na prática, não é o 3D legal de se ver, não é um 3D bonito, vamos dizer assim. É que nem aquele 3D que tinha no Ragnarok, pra quem jogou. É, pronto, é exatamente aquele isso. 3D mais ou menos, 2.5D, que o pessoal chama. Foi que o Kutarag fez. Ele conseguiu naquela época, convencer a galera da Sony a desenvolver um gadgetzinho pro Super Nintendo, né? Um leitor de CDs, né, cara? Aí ele fez o projeto do PlayStation, né? Separado, né? Mas peraí, isso aí foi antes ou depois da SEGA ter essa ideia? É porque eu me lembro que o Mega foi uma parada dessa. SEGA CD. Fez o SEGA CD. Então, cara, eu até hoje, eu não sou um cara religioso, mas eu... É isso, quando cara. O que tem a ver, cara? Calma, deixa eu acabar de falar. Quando eu rezo, eu agradeço por isso ter dado errado. O cara vai meter o Cristo no meio. Eu agradeço por essa ideia ter dado errado, cara. Porque, cara, se vocês verem a quantidade de coisa que você monta no Mega Drive e ele não tem a potência do Play 1, chega a ser vergonhoso, cara. Chega a ser vergonhoso. Graças a Deus, o Super Nintendo não deu certo e ele acabou com dignidade, assim. Não, mas não deu certo por um motivo contratual, né, cara? Porque, assim, o PlayStation, ele já tava sendo desenvolvido, né, pelo Kutarag e tal. E aí esses bichos, eles iam lançar num evento que ia ter lá no Japão, em 91, isso daí. O Consumer Electronic Show, né, o CES. Aí o cara... foi engraçado, cara, que o presidente da Nintendo vendo o Hiroshi Yamauchi, cara, esse bicho... Ah, vamos ver aqui os termos contratuais desse negócio de Super Nintendo CD. Aí esse bicho leu lá os contratos. Aí, vixe, meu irmão, peraí. Quer dizer que a Sony vai possuir o total controle dos títulos lançados, mãe, CD? Justo. Justo, também acho justo. Aí ele disse, não, tu é doido, é pra ser da Nintendo, né, cancela o contrato. Isso tipo um dia antes da parada. É. Isso aí pra um japonês é foda, né, porque o cara tem a impressão que esses bichos são bons negociantes, né. Aí na véspera da assinatura o japonês dá uma dessa pra trás, mano. Logo a Nintendo, né, cara? Logo ela, né? E o cara pensando que a Nintendo é boazinha, inocente, né, mano? Ah, cara, o cara olha pra tá cara do Mario, isso, né? Aí fica achando que... É, mano, o cara pensando que esses bichos não tem nem advogados, né, e tal. Meu irmão, aí na época do evento, cara, a Nintendo apareceu com uma parceria zona com a Philips, mano. Puta que É tipo pegar a sua mulher na cama com outro, né, cara? Filha da mãe! É? Não, cara. E não. Onde é que entra pegar... a gradiente aí na história? Gradiente. Meu irmão... Pegar a tua mulher na cama com outro seria se a Nintendo tivesse, tipo, com a Gradiente, com, sei lá, com a LG, com alguma dessas marcas. Pegar a Nintendo com a Philips foi, tipo, pegar a tua mulher na cama com, sei lá, com um cavalo. Era um bagulho não, muito mano, bizarro. Mas irmão, qual os tipos de filme que tu anda assistindo, mano, pra dar um comentário desse? Tá comendo bom. Foi só um exemplo pra mostrar quão ruim era essa parceria, cara. Essa parceria rendeu um jogo do Mario, tipo, escrotíssimo, e dois do Zelda que devem ser esquecidos. Cara, é muito ruim mesmo, cara. Pô, e rendeu um console que nem devia ter sido do papel, cara. Meu Deus, cara. O filme aí que o Afonso deve estar assistindo é o Alexandre Frota, A Fazenda do Amor, né? Aí, ele sabe o nome do filme, sou eu que assisto, beleza. Aí, foi que os caras fizeram? O Norio Oga, né, cara, o CEO da Sony, o cara ficou putaço, né, com aquilo ali. Cara, meu irmão, os caras cancelaram o contrato, fizeram uma parceria com a Philips, mano, que diabo é isso, porra? Aí que tá o tiro no pé da Nintendo, né, cara? Pois é, né, cara? A Nintendo criou um dos maiores inimigos, né, cara, né? E aí o Norio Oga, ele decidiu assim, ele disse, não, mano, já que aqueles filha da puta fizeram isso com a gente, vamos deixar o Kutaragi construir o um novo console. Agora é pessoal, né? É, você imagina, cara. Ela recebeu nem... como uma afronta, né? Eles não queriam nem entrar nesse mercado de games, mas agora que você se uniu com a Philips, não, agora eu vou entrar e vou acabar com você, tipo isso. É? Eu tô imaginando um japonês muito puto, chama lá o Kutaragi, mano. Ô, ferrar com esses caras. Filha da puta. Chama o Strike. Eu tô imaginando tipo o Poderoso Chefão, só que com a Yakuza no lugar da máfia. Eu também, meu na minha sobrinho. Mente, tá mais ou menos assim. Ele desrespeitou a família. Ele usou chave Philips, não chave de Fender. Vambora. Cara, você tá da cadeira alisando um gato, né? Não, é japonês, cara. Tem que estar, sei lá. É um tá peixe. Tá alisando uma raposa, né, cara? É. Um bicho mais malvado, sei lá. Um dragão, cara. Ele tá com lagarto na mão. O cara cortou um mindinho, né, cara? Pra... Daí, ó, mindinho, ó, pareia. Massacre do bairro japonês, ó. Pareia. O Oga chamou o Kutaragi pra desenvolver, aí chamou ele e disse assim, meu irmão, desenvolve essa porra aí desse leitor de CDs, mano. O que é que tu pode fazer com esse bicho? Aí o Kutaragi, não, vamos lançar um console novo pra fuder geral aí. E aí eles fizeram uma parceria, né, cara, com a empresa de tecnologia pra desenvolver os chips, né, cara, do novo console da Sony. Novo não, né, o console da Sony. Console, né, cara, porque aí... É. Pera aí, mas nós estamos em que ano aí, mano? Porque tu começou dizendo que a história é em 88, ainda tô por ali pela década de 90, é mais ou menos assim? 91, por aí. Ah, E aí o... Antes do PlayStation sair, cara, quando ele tava em desenvolvimento, a galera das outras empresas, cara, já tava tremendo nas bases, bicho, já. A SEGA, principalmente. A SEGA já tava se cagando, já. É doido, cara. A Nintendo, cara, nem imaginava, cara, que tinha criado um monstro, né, cara? Aí beleza, o console, cara, do PlayStation, o PlayStation ele era capaz de ler CDs, né, cara, naturalmente, ele nem precisava de nenhum aparelho embaixo dele, nem nada, né, cara. Naturalmente. Não precisava de nenhum Transformer, né, nenhum Megazord. Não precisava de mais nada, era só botar o CD e pronto. E o mais impressionante dele, né, cara, é que ele era capaz de renderizar os gráficos em 3D, né, ele já tinha processador pra isso aí, né. Isso aí foi o que atraiu os desenvolvedores, né, cara, dos jogos na época. É, isso atraiu os desenvolvedores e deu uma sacaneada legal na SEGA, né, cara? Na SEGA. Porque a SEGA tava sentindo essa mudança de mercado, tava projetando o videogame dela pra CD também, só que ela montou o videogame todo pra rodar 2D só, né? Não, vamos chutar essas bundas aqui. O videogame realmente é, pra 2D é maravilhoso. Só que aí ela viu no finalzinho, quase no lançamento do Play 1, que ela ia ter que colocar o 3D do Sega Saturno de qualquer jeito, senão ela ia se ferrar. É. Aí, em vez dela, tipo, voltar à mesa de planejamento e criar um novo hardware foda, ela pega e adiciona um processador a mais. Foda, né, cara? Aí ela criou, tipo, o videogame mais caro da geração e o mais difícil de programar também. É, cara, o PlayStation 1, cara, na época que ele foi lançado, em 94, ele também atraiu os desenvolvedores por causa disso, né, cara? Pra desenvolver pro PlayStation 1 era bem fácil, né? Vocês perceberam que a merda sempre sobra pra SEGA, né? A SEGA não tinha nada a ver com a briga da Nintendo com a Sony, né? Não, mas vamos lançar aqui um videogamezinho e tal. E aí, por nada, puta merda. Deus, né, cara? Ela não tinha nada a ver e ela foi a que rodou mais bonito nessa parada, cara. De longe. Foi foda, cara. É isso aí. Foi... E outro lance, né, Joel? Além de ser fácil de desenvolver pro PlayStation 1, sim, o fato dele ter uma mídia que cabia 700 mega era genial, assim. É, cara. Naquela época dos cartuchos, né, cara? É. O máximo que o Super Nintendo conseguia era 4 megas, né? Dentro isso. De um cartucho. Sim. Se não me engano, era isso mesmo. É o cara adicionar 700 megas, mano, no jogo? É, cara, aí é aquilo, né? Porque, assim, as desenvolvedoras já estavam aliadas com a Nintendo, que era, tipo, a mais forte. A dois concorrentes, ela era a mais forte, né? Tanto que você vê que o Final Fantasy saía pro Super Nintendo, né? Tinha essa junção, né? Essa lealdade. É, em 94, na época do lançamento, ainda tinha, né, cara, essa... Tinha. Só que aí o que aconteceu? A Nintendo decidiu fazer o 64 com um cartucho, né? Meu Deus, cara. É, mas assim, meio assim, né? Tipo, ela viu, tô fazendo CD. Não, mas eu não vou largar. Cartucho é a tecnologia do futuro, né? E ela tem boa na parada. Ela olhou assim, pô, bem mais legal, né, cara? Ó, parece uma carteira. Uma carteira. É, aí... Tipo, só que o cartucho do Nintendo 64, se eu não me engano, cabia acho que 180 megabytes, um negócio assim, eu não tenho certeza. Mas cabia muito menos do que um CD. Aí já era, né, cara, porque a empresa, a Skyrim, né, eu não lembro o nome que ela tinha na época. Ela queria aumentar o poderio, né, queria botar vídeo, queria botar som, dublagem e tal. Eu não podia, por causa do espaço. Aí ela acabou migrando junto com a Sony pra nova plataforma, né? Naquela época, cara, o volume de desenvolvimento no PlayStation 1 era tanto, cara, que a Sony tinha até que recusar alguns títulos, né, cara? E é verdade. Diferente da SEGA, cara, a SEGA ela tinha que pedir para as empresas para desenvolver pro Saturno, cara, né? Que ela desenvolve pro meu também. Só bota aí, é só tirar essa textura aqui, diminui esse modelo, tá tranquilo. É. Ele roda. Não dá trabalho nenhum. É. Ó, Faz o seguinte, você não quer fazer, beleza, chama aquele estagiário ali que ele faz. Os caras... Aí a gente vê as merdas que são os multi, né, cara? É foda, né, cara? Porque o PlayStation 1, na época do lançamento, cara, o cara já bateu 1 milhão de unidades, cara, vendidas no Japão só. Mas qual era a propaganda dele, mano? CD é melhor. CD é melhor, a propaganda é essa? A propaganda dele é... Do CD cabe 700 megas. É. Seu cartucho cabe 4. Mas, tipo, ele saiu com o que revolucionou o mercado e tal? Porque pra vender essa monstruosidade, mano, um videogame lançamento. Os jogos, cara, os próprios jogos em 3D, o avanço dos jogos é que impulsionou as vendas do PlayStation 1, cara. É, eu também acho que era a diferença, né, da tecnologia. Porque, assim, entre a atual geração e a geração passada, a gente não viu um salto, assim, absurdo. Mas entre a 16 e a 32, cara, foi um bagulho de outro mundo, assim, cara. É... Eu não tenho palavras pra dizer, mas era um bagulho absurdo. Absurda a diferença. O que eu me lembro dessa época aí do Super Nintendo e a migração pro PlayStation, cara, é porque, assim, na época do Super Nintendo os jogos eram tudo normalzinho, né? Aí quando chegou o PlayStation, cara, eu me lembro até do meu tio dizendo isso aí. Meu irmão, mas os jogos parecem filmes, velho. Ué, doido, massa demais. Teu tio esticava pouco, né, nesse tempo aí. É, porque na época do lançamento do 007, né, cara, aquele 007 do PlayStation 1, em que os o cara botava aquele videozinho em AVI, MPEG no CD, né, antes do jogo começar. O que era o vídeo do Resident Evil 1? É, cara. É verdade. Era filme? Cara, meu irmão, filme, mano, videogame aí. É, mas peraí, vocês foram do Super Nintendo direto pro PlayStation? Eu fui, cara. Eu troquei. Eu fui também. Eu nunca tive o PlayStation, cara, mas eu jogava na casa dos outros. Porque assim, pra mim, cara, eu nunca fui do Super Nintendo pro Nintendo 64. Eu não sabia nem que o PlayStation existia, mano. Não. Porque... Nessa época, cara, eu lembro que eu joguei muito pouco 64, porque ninguém aqui da rua tinha. Todo mundo tinha Play 1. E a boa, assim, quase todo mundo fez isso também, cara. Partiu da... ou do Super Nintendo ou do Mega Drive, foi direto pro PlayStation. Mas tu sabe por que eu acho que não? Porque o que eu me lembro naquela época é assim, o PlayStation, se eu não me engano, ele não era vendido nesses grandes magazines, eu acho. Diferente do, não sei se devido a Nintendo já ter uma parceria do Super Nintendo, o Nintendo 64 você achava nas Americanas, e na maioria dessas lojas de conveniência você via pra vender. PlayStation era mais underground, não, pro cara encontrar. Isso era, mas assim, aí que tá, né? Você via lá o Nintendo 64 e você via, quanto é o Nintendo 64? 500 pila aí, você fala, não vou pagar R$500 num videogame pra você ficar jogando o dia inteiro, mas nem que você trabalhasse, sabe? Só explicar, Neto, a Nintendo, ela tinha uma parceria forte com a Gradiente aqui no Brasil. A Gradiente produzia e montava, né, os videogames aqui no Brasil. Por isso que você via vendendo em grandes magazines e tal. Se você se recordar, essa época é uma época de mercado fechado à importação. Era um mercado bem difícil de você trazer coisa importada. Sim. Por isso que a Nintendo reinava nessas magazines. Porque toda a linha de montagem dela, na teoria, era nacional. Embora a tecnologia não fosse, né? Agora, a Sony não. A Sony só foi entrar mesmo no mercado brasileiro esse ano. Esse ano não, ano passado. Ela começou a vender PlayStation 2 nacional ano passado. Pra você ter noção. Engraçado é que nos Estados Unidos, cara, o PlayStation chegou lá. Um ano depois, né, do Japão, 94 foi no Japão e 95 foi nos States. Uhum. E lá, cara, ele era o mais barato dos videogames, cara. Ele custava $300 por aí. Tinha esse problema de... Caralho, mano, 90 e cacetado, o bicho era 300 mangos? E aqui, no Brasil, cara, esse bicho chegou a mais de R$1.000, não foi no começo? Puta que pariu. Foi, cara. É, cara, mas tu tá falando, mas tá reclamando de barriga cheia, porque o Sega Saturno nos Estados Unidos... Ah, olha aí, eu acabei... Não, é, só uma comparação, o Sega Saturno nos Estados Unidos era $600-$700, cara. É isso, cara. É verdade, ele era o videogame mais caro da geração. Ele só perdia assim pro 3DO. também era extremamente caro. Só que o 3DO teve uma vida quase tão curta quanto a dele, se não mais, né? Eu acho que a última vez que eu vi um 3DO na minha vida, mano, foi na locadora do Bel, mano. Nunca mais eu vi. Eu tô louco atrás de um, cara. Meu vizinho tem um até hoje. Eu acho que uma das coisas que o PlayStation chegou trazendo de novo, cara, no mundo dos videogames, foi a questão do... principalmente do controle, né, cara? O controle dele era totalmente diferente. Era baseado, né, no Super Nintendo, mas vinha com os diferenciais, né? Dois analógicos, meu irmão. Chutou a bunda de todo mundo. Não, mas pera aí. Quando ele saiu, não tinha dois analógicos, não. Não, vinha assim. Muito tempo depois que saiu esses dois analógicos aí, mano. Muito tempo, não, Neto. Saiu um tempo depois, foi, sim, mas... Não, cara, eu me lembro, mano. Em época de controle, mano, o do 64 era muito mais caceteiro do que o do PlayStation, mano. É, verdade. Inclusive, o manche e os direcionais que você anda, ou usa um ou usa o outro, né? Pois é. O 64 tinha aquele botãozinho de trás, né, cara? Tu é doido, mano. Aquilo dali pro cara jogar o 007, mano, era um sucesso absoluto, mano. Eu gosto do controle do 64 também. Acho ele confortável. Embora a primeira vez que eu tenha pego, eu fiquei um bom tempo aprendendo como usar, né, cara? Mas agora... Fora isso, mano, que naquela época, se você... A gente deve ter mais ou menos a mesma faixa etária. Eu acho que o pessoal devia ter uns 12, não devia nem ter 15 anos na época que o 64 tava por aqui. Do Super Nintendo pro controle do 64, mano, é uma evolução absurda. É, uma evolução nisso. E só uma coisa, Neto, eu tinha, sei lá, menos do que isso, cara. Eu também. Era só o Manel, mano, que era de maior. Na verdade, acho que eu tinha bem menos do que isso, mas tudo bem. E aí, Manel, tu já jogou 007 no 64? Já. Véi. Já joguei, mano. Jogava aqui no... Na velha locadora do... Olavo. Olavo. Do Bel. Que era o... Marquinhos, justamente. Esse é pilantra aí mesmo. Que? Olavo é o Marquinhos? Eles dois são a mesma pessoa, mano. Não, a putaria, macho, era que... Nessa época eu ia pra lá jogar essa porra. Aí do outro lado da cadeira ali, né? Do outro lado da sala... Se encontrava o Pinóquiozão e o Neto, Baru, ó, estaria. Passava o dia todo jogando Final Fantasy, essas porra, mano. Ó, o doido, mano. Era o contrário, né? Eu nem conhecia esse pilantra aí, mano. Nessa época eu pensei que o Telus era mulher, mano. É verdade. Não, isso aí é verdade, cara. Essa daí do cabelão é verdade. O Telus entrava assim na locadora, mano, e todo mundo pensava que ele era mulher e ficava olhando, o pessoal ficava olhando pra bunda dele, assim, quando ele passava. O cara ficava... É isso? Bunda ré seca, né? Vai ver, vai ver. Quero dar. Ele via um cara altamente gato ali, um pivete, só massa ali e tal. Aí, bicho, mas esse bicho aí deve pegar altas gatas. Naquela época a gente jogava muito 64, eu e o Sr. Pinóquio, tipo, eu acho que a gente normalmente alugava de um dia inteiro. Que eu me lembro que o Theo chegava lá pra jogar e na locadora acho que só tinha um 64, faltava controle, uma parada dessa. Aí o videogame ficava reservado o dia todinho, o Theo sempre podia jogar. Só que aí a gente descobriu justamente o PlayStation. É, aí foi foda, né, cara? Meio porque naquela época o 007 era muito massa, mano. Era quase invencível justamente por isso. Porque jogava de muita gente, né? 3, 4 pessoas em termos de jogo coletivo. Naquele tempo, e provavelmente ainda domina essa parte de jogos coletivos, né, e tal. Não, mas aí era foda, cara. Porque você não via tantos cartuchos de jogos de RPG, né, cara? Jogos japonês e... No PlayStation o cara já encontrava mais, né, isso aí. Inclusive foi por isso que eu fui pro PlayStation, mano. Porque eu ainda me lembro, eu jogava muito GoldenEye, jogo de corrida, Mario Kart. Aí um belo dia eu vi o cara jogando Final Fantasy VII, ó. É, aí. Aí é como eu disse no programa anterior. Eu conheci o RPG primeiro de mesa pra depois conhecer o videogame. Ó, vixe, cara, jogo invocado, que jogo esse aí? O cara, não, mas é um RPG aí. Eu, caralho, mano, tem RPG de videogame? Aí tem e tá, tal, o cara me explicou lá na primeira vez que eu vi. Eu achei absurdo o cara acostumado a jogar o Golden mirando e atirando com um botão. E o cara viu Final Fantasy, mano, com tipo 8 opções de menu e tal. Foi foda, cara, aquilo ali. Puta que pariu. É doido, aí daquele dia pra cá eu só me viciei em PlayStation e RPG. E o cara via de um monte, né, cara, de jogos aí. O problema do cara que jogava RPG do PlayStation, né, cara, é que se perder o memory card, acaba a vida. cara, perde a alma, né, cara. Sempre tinha aquele primo que ia te visitar e apagava teu save. Puta que pariu. Irmão, que vontade de matar a família, foda. Que dava raiva, cara, porque o cara ia jogar na locadora. Aconteceu muito comigo, cara. Eu fazia isso aí só de maldade. Eu ia jogar o Alundra, cara, na locadora do Bel, um jogozão irado aí do PlayStation, que é estilo Zelda, né, ele? É um action RPG muito bom. Muito foda, cara. Aí, pra mim, ele é o Zelda do PlayStation. Do Play 1, é? Eu ia jogar, cara, esse jogo da locadora do Bel. Sempre que eu salvava, cara, eu ia no outro dia, o jogo já tava na metade. Aí o cara tinha apagado, mano, botado futebol em cima. Eu já bem isso, Bel. Mas não, mano, tive que salvar meu jogador aqui, mano. Aí dentro, meu. Não, é maneiro que apagava teu save pra guardar, tipo, o gol, né, cara? É, o gol é bosta, viu, mano? E nem era um gol bonito, né, cara? Era qualquer gol. Agora o senhor Rubê aí falou, mano, Diablo, é o que comia o memory card inteiro, né, cara, esse bicho. É que eu jogava na casa desse amigo meu, né, então ele tinha três memory cards. Um pra jogos normais, outro pra save do Diablo, e o outro pros personagens do Diablo, entendeu? É, mas pera aí, eu acho interessante, já que o senhor Rubê entrou nesse assunto, explicar o que é o memory card, né, com a diferença bem interessante do cartão para a geração de CD. É, outra inovação, né, cara, que o PlayStation trouxe aí no mundo dos videogames é o memory card, né? Que é uma das únicas inovações que a Sega não tomou na cabeça, né? Porque naquela época, cara, pra você salvar um jogo, né, salvar um jogo de RPG, você tinha que comprar o cartucho, ele vinha com a bateria, né, você salvava dentro do cartucho, né, na memória interna dele. Já com o memory card, não, cara, você salvava o seu jogo dentro do memory card e ele funcionava tipo como se fosse um HD externo, né, você levava o seu save pra qualquer videogame que ele pegava, né. Você podia copiar o seu save pro seu amiguinho, você podia deletar o seu save, entendeu, era maneiro, você. Aquela tela, cara, do memory card era irada demais, cara, com os quadradinhos, puta que pariu, bicho. Ou não, né? Quando o cara queria jogar um jogo que entrava naquela tela ali, aí o cara já... Porra, dava uma raiva, foda. O cara ficava... Que vontade de dar um estilo no videogame. Antes dos CDs começarem a falhar, era, porra, tela bonita, de repente, porra, essa tela de novo. um outro tiro no pé da Sega é que o concorrente do PlayStation 1 não tinha nem perto dessa tecnologia, né, cara? O Sega Saturn, ele usa uma bateria só no console para salvar os saves dentro do console. Então, tipo assim, se um dia a bateria descarrega, não vai acontecer que nem o Super Nintendo, que vai descarregar de um cartucho e vai apagar um save. Ele vai apagar todos os saves de todos os jogos que você tiver. Nossa, sim. Nossa, então esquece o que eu falei, né, cara? Meu irmão, a SEGA, quando ela queria deixar o jogador com raiva, ela conseguia, bro. Como é que uma empresa dessa vai pra frente? Ela tava indo pra frente, PlayStation pra frente, ela foi pra baixo, né? Pô, não digo nem a PlayStation, cara. Eu digo que depois do Sega CD, ela mergulhou de cabeça num buraco cheio de espinho lá embaixo. O memory card ali foi foda, cara. Eu me lembro da primeira vez que eu comprei o meu, cara. Tu é doido, cara. Eu fiquei feliz demais, cara. Eu finalmente tenho o memory card. Ninguém vai apagar meu save mais. O cara comprava, invocado, o cara comprava o memory card, né, cara? O cara nem tinha, né, o videogame. Quem? Vocês faziam aquela putaria, cara. Fica o memory card Nintendo, ele tinha aquele quadradinho, né, pra você botar adesivos e tudo mais. Eu pegava uns adesivozinhos e colava lá naquele espaçozinho do quadradozinho, cara. Que a Game Power dava, né, uns adesivos desses. É, cara. Cara, o meu tá até hoje com meu nome escrito em caneta de escrever CD, cara. O desse meu amigo que a gente meio que jogava muito é só lá, falando o que tinha no memory card. Senão ele mesmo esquecia e, ah, vou apagar aqui pra salvar alguma coisa grande, tipo, o Wing Eleven da vida, sei lá. O futebol da vida, pronto, cara, apaga tudo, já era. Tinha lá o nome, Variados, Diablo. Por aí, vai. Variável. Ele programava pro bagulho. Tá, uma outra parada foda de memory card, cara, aqueles memory cardzão falsica, velho. Esses bichos vendem o cara com 1 trilhão de slots, cara. Diz, não, você passa pra página 2. É bem isso, o cara olhava assim, o bicho vinha o displayzinho, né? Página 1, página 2. Pô, era isso que eu ia falar, cara. Eu lembro que tinha um que tinha um display na frente, era maneiraço. Era maneiraço, mas o bicho não funcionava, né? Isso são só detalhes, né? Hoje em dia só serve pra relíquia mesmo, né, cara? Serve é pra isso, nada, né? Aquela porra ali nunca funcionou direito, mano. Só presta pra peça de museu, né? Lembrança mesmo, aquilo ali. Lembrança desagradável, né? A Sony conseguiu fazer, né, cara? Ela colocou um padrão, né, cara? Pros joysticks dos videogames atuais, né, cara? Bota padrão nisso, né? Ela tá repetindo mesmo já há 3 gerações. Os outros joysticks dos outros consoles, cara, Xbox, os outros joysticks que vocês veem por aí, cara, eles são meio que baseados no controle do PlayStation 1, né, cara? É, mais uma vez, assim, agora eu não fiz acho, o trabalho, hein? De casa. E o controle do Dreamcast é totalmente diferente, só tem um analógico, né, foda? Não, aí que tá, né, aí que tá. Depois de tanto tempo, a Nintendo ainda teima com algumas coisas. E, por exemplo, lá, soltaram um aplicativo da Capcom pro Nintendo DS, recentemente até, pra botar outro analógico, saca? Nossa, que tava precisando. No 3DS, né? Exato, cara. Principalmente, cara, outra coisa inovadora, entre aspas, né, que o controle do PlayStation trouxe foi o DualShock, né, cara? O controlezinho que treme, né? E isso até hoje, cara. Até hoje tem gente que se assusta, né, cara, com isso aí. Ah, não, o controle treme e tal. Como é que meu pode? Deus, né? Quanta tecnologia, né, cara? Era foda no começo, né, cara? Puta merda, o controle do PlayStation treme, cara, olha aí. E naquela época ali, o bicho pesava que nem chumbo, né, o controle do Play 1. A parada chegava a atrapalhar, né, cara? O bicho era pesadão, cara. Não sei o que é que ele tinha dentro dele, que o bicho era pesado daquele jeito. Era os motorzinhos pra vibrar, 2 motores gigantes, parece um motor de automóvel. Aquele bicho é meio pesadinho, né? Na cabeça de um deve doer. É porque ele tinha duas. Era como se fosse uma meia lua, né? Uma meia lua de ferro. Meia lua? É, um ferrozinho aí. Meia lua é o nome do golpe, mano. Quando a gente vai fazer o. Aí quando dava vibrada, né, cara, ele girava o ferrozinho e tremia o controle, né? É, isso aí mesmo, só que, pô, eram 2 motores, um de cada lado e cada um era um maior que o outro, né, cara? E detalhe que esse ferrozinho também era pesado igual a porra. Alta tecnologia, né, cara? Pô, vocês lembram das revistas de jogos que atrás vinham as propagandas dos jogos, né, dos aparelhos, sei que, babá? Na minha mente só veio agora a Pro Games, que é daquele japonês. É, tinha Pro Games, tinha Super Dicas PlayStation, uma porrada. É, vocês lembram de um controle que vendia, que ele soltava vento enquanto você jogava? Vento? Não. Nossa, que é isso? Caraca, nunca ouvi falar desse vento. Tecnologia 4D aí, ó. Não, ele jogava tipo um ar assim, pra tua mão não ficar suando durante a jogada e tal. Cara, mas jogar com aquilo era uma merda. Aí tu jogava com esse bicho como, mano, que tua mão suava. Caramba, essa? Um amigo meu comprou, cara. Só que tá ligado? Aquela típica coisa assim, tu vai na casa de um amigo, ele te dá o pior controle porque tu é o Play 2. Então... Não, mas esse cara aí caiu naquela armadilha da Polishop, né? Não, cara, que o controle é uma merda. Cara, ele tinha tipo uns buracos assim, onde você coloca a mão, que tu ia jogando, sei lá, de 10 em 10 segundos, de 30 em 30, sei lá. Ele dava tipo um soprão assim de ar. Pra, é isso? Pra não suar, cara. Mas, cara, o controle era uma merda. É, eu nunca vi isso na minha vida, mano. Não, cara, mas não vamos ser hipócrita, né, cara? Mas um dos fatores que eu acho que tornou o PlayStation 1 tão famoso, cara, certeza que foi a pirataria, né, cara? Foi o gravador de CD no PC, sabe? É sério, cara? Com certeza foi, cara. Pelo menos aqui no Brasil. Cara, era naquela época que surgiram os gravadores de CDs, cara, era fácil, cara. Era fácil demais, cara, alguém piratear um jogo e tal. Cara, não ficava tão fácil assim, não, viu? Eu acho que o que deixou o PlayStation famoso foi a facilidade. Porque, por exemplo, uma empresa produzir a mídia do CD era muito mais barato do que fazer o cartucho, muito mais fácil. Então, era muito tranquilo de qualquer empresa pequena produzir pro PlayStation. É. O problema é que, ao mesmo tempo que você fazia um jogo original muito mais barato, você fazia o pirata também extremamente mais barato, entendeu? É, então, cara. Logo, tipo, encheu pirataria, banquinha de CD pra tudo quanto que era lado, era foda. Esse negócio do desenvolvimento foi tão forte de um jeito, cara, que em 97, praticamente todas as empresas de desenvolvimento de jogos, cara, tava com a Sony, cara, e com o PlayStation. E quando eu falei de todas, cara, é todas mesmo, não tinha ficar nenhuma de fora. A Squaresoft, né, cara, que era a produtora do Final Fantasy, que é, né, na verdade, a produtora do Final Fantasy, ela era parceira da Nintendo, né, forte. Ela começou a desenvolver o Final Fantasy VII pro Super Nintendo, mas ela desistiu porque era caro, né, cara, desenvolver pro Super Nintendo, tinha todo aquele custo do carro. PlayStation, ele veio muito mais barato, né, cara, pra você desenvolver. Eles acabaram... Era absurdamente mais barato desenvolver. Eles acabaram quebrando o contrato com a Nintendo e foram pra Sony, né, porque era, além dele ter gráficos melhores, né, ele era muito mais fácil, né? E a pirataria, cara, impulsionou, né, cara? Não tem como negar isso aí, né? Oh. Tinha um PS1, tinha aquele case de CD, né? Cheio de jogo. É, cara. Não zerou metade, né? Zerou nada, né? Zerou metade, mas tinha, saca? Jogo de luta. Todo mundo tinha todos os jogos de luta, cara. Jogos de futebol, essas paradas que todo mundo jogava multiplayer, assim, galera, todo mundo tinha. Não, o mais massa era isso aí, né, cara? O cara gravava o Wing Eleven 3, né, cara? Aí o dono da locadora, o Bell, ele botava só futebol no CD. Escrevia de caneta, né? Futebol. Bom, né? Vocês estão no meio da geração PlayStation, mano. Porque o que eu me lembre, quando eu comecei na geração PlayStation, ainda era naquele tempo que gravadora de CD ainda não era tão popular, não, mano. O cara tinha que comprar os CDs imprensados e tal. Mas, Neto, a gravadora pessoal em casa podia não ser popular, mas uma máquina de prensar CD não era caro, cara. Então, assim... Não, eu digo assim, pra mim, pelo menos na geração PlayStation, tem uma diferença de quando ainda comprava jogo na loja e tal, comprava CDzinho lá prensado e tal, 15 conto e tudo mais, de quando o cara tem uma gravadora em casa, que aí... Não, mas aí que tá. A parada da pirataria do PS1 foi tão absurda que quando você não tinha o gravador em casa, você ia lá no camelô, né, no carinha da vendinha e comprava dois jogos por 10 reais. É, que você tem que ir na loja, sabe? Aqui era 3 por 10, cara. 3 por 10. Caraca, cara. Eu lembro disso. E não era 3 jogos ruins, não. Era 3 jogos à sua escolha, tá? É, era tipo assim... Eu lembro que uma vez eu comprei, eu peguei Tomb Raider 4, um de futebol, que eu não lembro qual era, e o Tony Hawk's 4, cara. Véi da locadora do véi, mas esse bicho só vendia 20 pilas, mano. Cara. Nossa, cara. Era assim, o cara comprava um Breath of Fire Final Fantasy 8, cara, se eu não me engano, era R$25. A Final Fantasy 8 era foda porque vinha quatro CD, né, também. Mas, é, agora não, sim, tem cara, isso. Era uma prensa bem feita, cara. Vinha a capinha e tal, o CD vinha com o nome. É. Isso é uma boa coisa. Quando eu lembro que quando eu comecei a comprar CDs piratas de PlayStation 1, era lindo. Pô, o CD vinha impresso em cima, vinha naquela capa de CD mesmo, vinha com a capa da frente impressa, a capa de trás impressa, lindo, lindo, lindo. Depois os anos foram se passando, ficou mais banalizado, era um plástico com uma folha de papel A4 imprimida com a capa. Folha? Tu tinha sorte quando tinha folha, tu chegava no lugar e tinha tipo um fichário só com as capas impressas, aí tu escolhia, aí ele vinha, tipo, pegava num pino assim, uma caralhada de jogo igual. Ah, tu quer esse, beleza. Aí tirava um que já tava gravado, botava no plástico transparente e dava. Eu botava num saco, né, cara, aí botava, me dá um jogo de luta aí, o cara pegava aquele CD escrito só luta, né, no CD. Aí botava lá no saco e tal. O Afonso falou disso aí, cara. Eu me lembrei dessa parada da pastinha só com a capa dos CDs, né, cara? Isso era massa. É, foda, cara. Isso tinha demais, cara. Vê aí que eu mandei uma foto pra vocês de como o controle era, mais ou menos. Não era esse modelo, mas a ideia é a mesma. Ixi Maria, cara. Que isso, cara? Meu Deus do céu, cara. É, meu irmão. Aí tu ia na casa dos outros, tu tinha que jogar com o Player 2, né? Tava jogando de boa, de repente pra dar sopra na tua mão, né? Que porra é essa, mano? Pô, esse bicho aí tem cara de joystick pegadinha Silvio Santos, vocês não acham não? O cara jogando assim e sopra um vento. Meu irmão, tá jogando e dá choque, né, cara? A primeira vez que ele soprou, eu deixei ele cair, cara. É o controle Ivolanda, isso aí. Cara, eu lembro que essa pegadinha também deu pegadinha, entre aspas, a primeira vez que eu joguei no Wii, cara, que ele fez barulho na minha mão. É que o Wii tem uma saidinha de áudio, né, no controle. É, no controle. Ele, normalmente tipo, o áudio que o personagem, seu personagem faz, sai no controle. É muito louco, só que a primeira vez que tu faz, você assusta, né, cara? Tipo o Wii Sport Tennis, quando você rebate, o barulho da rebatida sai no controle. PlayStation. Vamos lá, a pirataria realmente foi que trouxe sucesso pro PlayStation aqui no Brasil, né, cara? Eu lembro que eu comprei um Castlevania Symphony of the Night do Belma de R$5, velho. Mas também o CD fudido, né, velho? Tinha passado na parede, limpado o chinelo e te vendido. É, mas é foda, cara, era muito massa, cara, naquele tempo ali. Eu me lembro na época dos primeiros jogos, cara, do PlayStation 1, um dos primeiros jogos que eu vi, cara, foi aquele Go Storm. Eu nem sei se você lembra desse jogo. Sei nem que porra é essa. Eu nunca vi. Eu acho que foi o primeiro futebol que saiu pro PlayStation 1, cara, Go Storm. E era aquela parada, cara, os bonecos são tudo duro, velho. Ah, bem, isso aí parecia um monte de Robocop jogador de futebol, cara. Esses bichos correndo, tudo duro. Ah, e tu se amarrava, né? Falei, caraca, nunca realista, vou ver um gráfico. Nunca vou ver um gráfico tão... Eu não sei se aconteceu com vocês, cara. Mas eu lembro que quando eu ganhei meu PlayStation 1, eu ficava maravilhado, cara. Era com o Tekken 2 ainda. Não, o Tekken 3. Xiii, mas aí foi... Eu ficava olhando assim e falava, caraca, acho que os videogames nunca mais vão ter um gráfico tão bonito quanto esse. Aí foi bem à frente, né, mano? Tekken 3? Pô, Tekken 3 foi um vício absurdo que eu joguei quando eu joguei. Tekken 3 era foda. Fala. Pô, Tekken 3, os caras tinha barba, mano. Pô. Eu tinha não, hein? Tekken 3 eu não joguei muito não, viu, mano? Cara, eu acho que os três jogos que mais ficaram dentro do meu Play 1 foi o Tekken 3, o Tony Hawk's 4. Nossa, cara, será? O Harvest Moon, cara, que teve uma época que eu viciei foda em Harvest Moon, cara. Tony Hawk's 4 aí, meu amigo, a galera jogava muito essa porra, mano. Eu não lembro nem do Tony Hawk's, cara, mas tinha outro jogo, cara, de esporte radical, que o cara jogava... É o X Games. X Games, né, cara? Que você jogava com bicicleta e tudo mais. Você foi um dos primeiros que eu joguei. É foda, cara. X Games, mas não é aquele 3X Extreme, não? 3X Extreme é um jogo de esporte, né? Se chamava de X Games e pronto. É que eu não lembro realmente de um jogo chamado X Games. É, você que tá dizendo, meu. Bicicleta, carrinho de rolimã, champatinho. Carrinho de rolimã. Eu acho que vocês estão falando... não é 3X Extreme, não, pô. É Extreme com 3 na frente, eu acho. Mas essa porra... aquele dos esportes, né? Doideira, né? A bicicletinha e tal. Ah, isso aí eu também jogava muito, mano. Isso aí, ó, lembrei outro, ó. Joguei um pouquinho esse aí também. Não, a maneira é que eu jurava que ele era tipo, não, pô, tem skate, tem bicicleta, deve ser o maior esporte radical, né? Era corrida. Que rolimã, né? Ele era corrida. É só uma corridazinha, né? Mas tá legalzinho. Eu acho que os primeiros jogos que eu vi, cara, no PlayStation foi esse Ghoststorm e o Crash, né, cara? O Crash eu gostava muito. Jogava alucinadamente. Era o Mario do PlayStation, né, cara? Exato. O Crash era genial, cara. O Crash era genial. O Mario tinha lá suas coisas, mas o Crash, acho que foi no 3 ou no 2, cara. Ele tinha uma bazuca, mano. Porra. Bazuca tá ali, viu, mano? Cara. Obrigado, foi daí que saiu o GTA, né, mano? Assim. A galera pode até querer me matar, cara. Me crucificar. Ixi, e tal. Ixi, vai falar merda. Mas eu acho. Vamos vai lá. Falar eu mal acho. Da SEGA, vai mano. Falar... Calma, cara. Eu já falei mal da SEGA o bagulho todo. E olha que eu sou o maior fã da SEGA. Fala merda, vai falar merda. Mas, tipo assim, eu acho que o Mario é um personagem muito mais legal do que o Sonic. Só que o Crash é um personagem muito mais legal que o Mario, cara. Puta merda. Concordo. Pô, dá um high five aqui. Discordando do Sonic aí, mas agora o Crash eu acho muito melhor do que o Mario. Muito melhor também não exagera. Eu acho muito melhor, cara, muito melhor, sério mesmo. Só porque ele é descoladozão, é, anda só de bermuda. Não, cara, ele é muito, só porque ele o cara é muito tem jeito mais de surfista. Só porque ele tem jeito de surfista. Só porque o outro é tem o bigode do buchão, né? Uma pena que mataram ele no PlayStation 2, né, cara? Mas... Mataram o cara? Calma. Quanto foi, mas isso aí, mano? Isso foi modo de dizer. Isso foi modo. Como de é que dizer, isso aí, cara? Não saiu numa revista, mano? É isso, mano. Como é que pode? Não mataram ele fisicamente, porra. Só destruíram a franquia. Fizeram 3 jogos ruins. Fazer mais jogos do Crash. Então. É, porra. Mas não ia sair um reboot dele, não, mano. Seria bom, né, cara? Sei lá, em HD, alguma porra assim, né? Ia ser maneiro. É foda, hein, moleque. Agora outro jogo também que foi um dos primeiros que eu vi foi o Tomb Raider. Tomb Raider ali. Tomb Raider sempre era normal. Maior, cara, Tomb Raider. Nunca vi graça, mano. Eu via, cara, 2 graças, assim, gigantes na personagem. É o mais massa, velho, porque os caras eram secos que são uma porra, velho. Cara, se era isso aí, eu achava cor de... Sei não, viu, mano? Me lembro um dia desse que eu cheguei na locadora, mano. Aí os caras, caralho, mano, o cara ali comprou uma revista, era até de PC, eu acho. Tem a Lara Croft nua, mano, não sei o quê. Os caras tudo, vixe, mano, cadê, não sei o quê. Eu vendo assim, que porra é essa? Era só o... Polígono. Aí... Pois é, macho, um polígono, vamos dizer, onde era a blusa dela, deixaram tudo na cor da pele e tal, só mudaram a cor da camisa dela de verde pra cor da... Pintaram no Photoshop, não foi? Ah, cara, acho que foi aquilo, no, né? Paint, mano, na época. A galera que veio, porra, do italiano, que fica entrando em... buraco e do... Eu ia falar pica-pau, ia falar merda, não, do... Porco espinho, pô, chega no PlayStation 1, tem uma peituda pulando com os peitos balançando, eu fico maluco, cara. Não, mas naquela época... Ah, mas Tomb Raider eu achei pá, em termos de jogo... Mas o jogo é bom, tirando o fato dela, tipo, matar jacaré assim, aleatoriamente, é maneiro. Era legal, cara. Proteção contra os animais, estamos aí, né? não, assim, eu não sou dessa galera do PETA, da proteção aos animais, caralho, é 4, mas era muito aleatório, assim, tipo, tu entrava no lugar, bum, um cachorro. Um leão, né, cara, vindo correndo atrás dela, que diabo era aquilo, né? Quando era um leão, um tubarão, ainda era entendível, né, mas um cachorro. Cachorro. E um tigre, mano, a mulher andando aqui e tal, olha assim pro lado, bicho, um tigre, ó, passando. Normal, né? Não, eu gostava de uma fase que tinha um tubarão, a fase do tubarão era muito maneira. É, cara, agora os jogos que vocês mais jogaram ali na PlayStation 1. Crash Team Racer. Crash Team Racer, eu fiquei um bom tempo jogando também. Crash. Ainda mais quando tinha gente aqui em casa e tal. É, Crash Racer tinha aquela nostalgia do Mario Kart, né, cara? Pô, sei... cara, mas eu gostava muito daquele jogo, cara. Ele é melhor do que Mario Kart também. Também acho. Desculpa. Também que acho. Isso, cara. Também acho, pô, também acho. High five, seu beijo. Pô, declara logo guerra contra o Mario. Pronto, porra. Não, cara, aí que tá, cara. Eu sou muito fã do Mario, eu sou muito fã Sonic, porra, mas, porra, não tenho como negar. O jogo do Crash Team Race era muito mais divertido do que o Mario. Eu, claro que não era, mano. Quebra galho. Como é o nome daquele outro? O Rock'n'Roll Race. Vai voltar no Rock'n'Roll Race. Não, o como é o nome, aquele doente. O Twisted Metal é melhor do que o meu Mario Kart também. Ah, né, mas... ah não. O Twisted Metal não é melhor que o meu Mario Kart, não. Não, mas o Twist Metal era foda, cara. Puta que pariu. Não, era maneiro. Aí que tá, cara. É que eu, sei lá, eu já tava tão imergido naquele mundinho, né? Do Crash e tal, os amigos dele lá. Aí, cara, quando saiu o Crash Team Racer, cara, eu fiquei viciado naquele troço. Até no modo aventura dele, tem nada demais. Pô, sabe, só o modo aventura era maneiraço. Não, mas o melhor era o Versus, mano. O Crash Racing ali. Pô, tinha até cara de nave, cara. Deixa eu passar. Mano, sabe qual é o pior, mano? É que eu não sei que jogo é esse que vocês estão falando, mano. Falar nisso, vão lançar um novo. Estão lançando um novo. Como é? Que eu vi aqui que agora. Lugar, né? Como é o quê, mano? Que eu vi agora aqui no site do Poder, mano. O Azila. Azileito. Azila no PlayStation 3? Seria um bom jogo. Seria um bom jogo. O rei da locadora, véio, que era o Wing Eleven 3 na época que saiu. Meu irmão, não. Na época que saiu o Wing Eleven 3, véio, eu não sei se foi o 3 ou se foi o 4, que esse bicho se tornou o rei, cara. Todas as televisões, cara, na locadora só rolava futebol. Véio. No meu PlayStation, esse bicho ficou 2 horinhas no máximo. Se eu tivesse, eu nem tinha comprado, mano. Agora, um jogo que rodou muito mesmo, acho que o recorde de horas eu joguei seguramente mais de 110 horas desse jogo foi o Final Fantasy Tactics. Ah, Tactics, cara. Pô, eu nunca gostei do Final Fantasy Tactics. Eu acho que foi um... Eu até joguei, mas não... Eu acho que foi um dos jogos que eu mais joguei no PlayStation 1, cara, naquela época. Porque as batalhas no Final Fantasy Tactics demoravam que só uma porra, né, cara? Pois é, porque eu me lembro que o cara desenvolver as profissões no Final Fantasy Tactics, mano, demorava às vezes uma tarde, né? O cara ficava na batalha só usando aquela habilidade dizendo acumular. E na primeira batalha o cara já saía com o ninja, né? O Mimic. Cara, eu me lembro que teve um jogo que eu acho que no primeiro mapa não, mas até o terceiro eu já tinha criado um Mimic. Um Mimic não, um Mimic é checado, um ninja. Final Fantasy, né, cara, no PlayStation 1, ela ficou conhecida pelos gráficos, né, e as CGs que era impressionante, né, cara? Não, ela... eu me lembro que quando saiu um Final Fantasy, a galera queria ver algum CG, assim que saía, né? É, meu irmão, bota aí só pra gente ver o CG do começo. É. Só pro cara ver, cara. Final Fantasy 8 foi uma loucura dessa, né, cara? Aquela abertura ali. Mas se a gente for entrar no campo gráfico, a gente vai ter que citar Resident Evil, né, cara? Ah, Resident Evil é... Aí sim, estamos falando de jogo de verdade. Também tô pro Resident, viu? E pior que o Resident Evil usou, tipo, uma tecnologia meio boba, né, cara? Que ela já veio desde o Super Nintendo, mas, pô, ela super impressionou no PlayStation, né? Principalmente pelos sustos, né, cara, que deu ali na galera. É, não, né? Eu tô dizendo aquela tecnologia dela usar os cenários já pré-renderizados. Parecia que, tipo, caraca, o console é o top do gráfico, mas o console mesmo só fazia o personagem. É o picão dos jogos, né, cara? Que foda, não sei o que, bobeira. Né? Ultra realista, né, cara, aquilo ali. Os zumbis ali quase de verdade, né, cara? Sabe, né? Na verdade, são 4 zumbis que tem no mapa inteiro, só que estão repetidos. Né? É, todo quadrado. Muda, né, cara? A roupa, né, cara? Eu lembro que do 1 só tinha um policial, um cara com a camisa amarela, um outro com a branca, só, sabe? Eu lembro que o primeiro zumbi era aquele que o cara se encontrava no corredor, né? É, cara, o maluco que tava comendo um pescoço. É, pô, é esse daí. Aí ele era um careca, né? Esse cara aí mesmo, é o careca. Um careca, ó, putaria. O cara fica ficava desesperado, né, cara? Falando do mestre, mano. Os outros zumbis chupam cabelo. Não, mas sabe qual era o maneiro? Nem era do 1, era do 3. Tu tava jogando lá de boa, tranquilão, daqui a pouco tu virava a porra de um corredor, bum, o Nemesis. Pulando a janela. Pô, aí você ficou, né? Meu irmão, isso era muita merda. Melhor vilão de Resident Evil até hoje. É. Ah, não, com certeza. Eu não sei se vocês lembram, eu acho que é um spoiler pra quem não jogou, mas puta que pariu, né? O jogo tá velho pra cacete. Na hora que ele estoura aquele helicóptero com uma bazuca, ele dá uma risada, tipo, rindo da sua cara, que me deu tanta raiva naquele momento. Raiva? Tu tá falando o quê, cara? O meu Resident Evil 3 eu consegui na Lan House aqui e tal. Ele era em japonês, cara. Ximari. Nossa. Aí, tipo, eu não sabia qual era, quando vinha aquelas perguntas, né? Eu não sabia qual escolher. Eu consegui uma revista de detonado que eu usava só pra ver as perguntas. E ia jogando o jogo tranquilão. Só que um dia eu emprestei pro amigo meu que ele tava preso num lugar e decidi jogar de noite sem a revista, né? Eu falei, ah, deve ter nenhuma pergunta agora não. Até que chegou uma, né? Aí eu falei, bom, fudeu, né? Não tinha internet naquela época. Eu falei, ah, Uni do UNIT, vou escolher a segunda. Meu irmão, pra que eu fui escolher a segunda, brother? Apareci na porra de um beco com o Nemesis cara a cara, sem munição quase nenhuma. É bem porra. Isso, mas o cara... Tu não foi na facada, mano. O cara deseja enfrentar o Nemesis cara a cara, sim, é. Foi tipo isso, sim. Agora o Soldano levantou uma coisa interessante que eu me lembro que, pelo menos pra mim, mano, na época do PlayStation, era difícil o cara achar alguns jogos, e eu joguei muito jogo em japonês, mano. Muito mesmo. Quando saía um Final Fantasy, né, cara? O cara jogava primeiro em japonês, né, cara? O cara não entendia porra nenhuma. Aí, eis aí a pirataria de novo, né, cara? Porque como os jogos lançavam primeiro no Japão, caía primeiro a versão japonesa na pirataria, né, cara? Então se queria acompanhar junto com o lançamento, ia ter que jogar japonês e foda-se. Resident Evil 1, eu achei que tu ia dizer a cena do Hunter, cara, que ele pula de cima pra baixo do teto, cara. Quando ele aparecia, o cara tomava um susto, né? Aí o golpe dele era avançar em cima do cara e cortar o pescoço. É uma partezona do filme, do jogo comédia que eu tava jogando, ó, nas meias noites da vida. Aí eu jogando aqui e tal, na saudade, eu aqui, saudade, na boa. Saudade, mano, já vê isso. É, na solidão, melhor dizendo, né? Sim. Aí eu aqui... Né, na punheta, né? Tava trocando grupo revelação, né? Na... Aí eu aqui e tal, acaba vai andando aqui, aí tem aquela janela velha de vidro, nojenta, mano. Ixi. Aí é tipo um corredorzinho, mano. Capeta, mano, dos corvos, quebra a... Da. Oh. Quebra a janela, macho. Aí sai. E as vadas do vidro, macho. Meu amigo, mas eu fui lá no teto e voltei, ó, macho. Maluco, é o pior. Depois da primeira eu fiquei vacinado. Eu via corredor, janela, eu falava, ah, essa porra vai estourar alguma hora. Pois é, né? Depois da primeira ele fica toda a vida só indo e voltando, né? Mentira, mas tu passou o jogo todinho se assustando com essa parada. E acho que aquele cachorro quebra vidro? Pô, aquele cachorro era maldito, cara. Mas agora um sinistrão, cara, que eu fiquei, eu tomei um sustozão violento, foi aquela cena da aranha, cara, que o cara tá andando no corredor, aí a aranha vem e vira o corredor de uma vez, cara, na frente do cara, aí puta que pariu, cara. Agora, ele não chegava a causar susto, mas que ele dava medo que nem a porra dava era Silent Hill, cara. Meu irmão, eu lembro uma vez que eu tava jogando em casa, ninguém em casa, um dia nublado, então tava tipo, aquele mesmo clima da cidade tava na vida, né? E eu jogando amarradão e tal, e eu, tipo assim, Silent Hill, pra quem não jogou, quando vem algum monstro perto de você, o teu rádio começa a fazer barulho de frequência, né? Tipo, vixe, fudeu, né? É, maluco, aquilo era foda, porque quando você escutava, você já entrava em modo de alerta automático, né? Não, apontava a arma pra um lado, pro outro, ficava... É, era assim mesmo. Aí eu jogando e tal, aquele clima de tensão, e começou a fazer o ruído do rádio e tal. Detalhe, eu tava sozinho em casa. E aquele barulho de ruído e tal, e eu jogando, e caralho, cadê o mosca? Maluco, entra minha mãe no quarto. Meu irmão, foi videogame pra um lado, foi controle pra outro, foi eu gritando pro outro, cheio de medo. Caralho! O cara deu aquela afinada de voz constrangedora, né? Cara, eu desliguei o Silent Hill e fui dormir, assim. Eu falei, não, vamos jogar essa porra, não. Agora o jogo que eu mais joguei do PlayStation 1, cara, foi o Castlevania Symphony of the Night. Cara, é louco, cara. Eu acho que eu joguei, teve um dia que eu joguei 16 horas direto, cara, esse jogo aí, cara. Bons tempos de vagabundo, hein, bicho? Esse é um jogo que o Sega Saturno pode dizer que é melhor. É, né? É, pode dizer que é melhor, mas ninguém lembra dele também. Ah. Eu tinha comprado, cara, ele do Bell, na locadora do Bell, mais uma vez, né, o Bell aí citado. E era a versão em japonês, cara, dele, que era completa, né, entre aspas. Mas era completa porque tinha todos os itens e todos os familiarizinhos, né? E essa versão é a versão raríssima, cara, desse Castlevania. É verdade, contra... não é fácil, não. Era até inventar essa parada de ROM, né? Esse Castlevania, a versão americana dele, as vozes dos personagens eram diferentes, cara. E eu gostava muito mais das vozes do japonês do que do americano, cara, que eu acho muito mais massa o japonês. Não, mas isso todo jogo, na minha opinião, a dublagem japonesa é muito melhor do que a americana. É melhor. O Mega Man X4, cara, o japonês é muito melhor, cara, a dublagem. Ah, cara, mas é aquilo também, né? Original contra modificado, né, brother? É. O jogo é japonês, foi feito no Japão, pensado na língua japonesa. Óbvio que ia ficar melhor. O personagem é um personagem inglês, porra. Vamos dizer, tu vê o Drácula, ele é um personagem europeu. Aí o cara dá uma olhada no americano assim, é o japonês, o bicho com uma vozona toda massa, mano. Até hoje rola isso, cara, porque no Super Street Fighter 4, cara, eu acho muito mais legal as vozes japonesas do que a americana, cara. E eu cerveja, mano. Eu sempre mudo lá nas opções pro japonês, cara. O Hadouken, cara, o Ryu gritando Hadouken é muito mais massa no japonês, cara. Agora tá aí um outro jogozão foda, cara, o Mega Man X4, cara. Puta que pariu. Era muito foda, cara. Mega Man é massa, viu, doido? Porque na época do Mega Man X3, o cara tava na pilha de jogar com Zero, né, cara? O cara, vixe, agora eu posso jogar com Zero, é. Vamos lá jogar com Zero aí. O cara não podia, né, cara? Porque o cara jogava só uma parte, né? Com Zero. Depois o cara jogava com Mega Man. Aí... O Zero é o que tinha a espada, não é? O vermelho. É, tinha a espada. Vermelho com branco. Aí... Vermelho com branco, a espada verde, mano. Cabelo louro. Aí o Mega Man X4, cara, o cara podia escolher ele pra jogar o jogo inteiro, cara. Esse negócio do Mega Man, eu me lembro que eu cheguei na locadora pra jogar o Mega Man X4, né, e tal. Aí no começo do Mega Man X4 tinha um anime Mizinho, né? Era a abertura. Ah, porra, era muito maneiro. Merda, cara. Aí eu dando uma olhada assim no anime, achando meio diferente, meio longo. Aí eu perguntei lá pro dono da loca dele, ei, macho, o anime do começo é isso aqui, tudo mesmo. Aí, não, mas é porque esse jogo aí tem um defeito, mano. Ele inverte a animação da abertura com a do final, ó. Ó, oh, tomou um spoiler na cara? Não, aí tu liga o CD, aparece o maluco, tipo, morrendo, assim. O último cara chefe. Indo não, embora. Não. Os caras tudo correndo. O começo já animado, ó, aqui e tal. Aí, já começamos bem, né? É, começou no tocando terror. Eba, agora outro jogo que eu me lembrei agora, mano, que a gente jogava com só uma porra no Marquinhos, era o jogo do Shaman King, né, cara? Ó, esse eu joguei também. O caralho, cara. O Shaman King do PlayStation, mano, não sei que porra foi essa. Mas a gente debulhou o jogo de uma tal maneira, mano, que eu acho que pra gente, pronto, a gente jogou Shaman King do PS1 no nível coreano, mano, da parada. sem puta marcha a gente jogava tanto, mano, que chegou uma época que o cara jogava assim, não, mano, tu começa, tu tem que dar uma sequência que me mate. O cara já tava jogando no nível de infinita, mano. Porra. Era foda, né, cara? Que o cara começava uma sequência e pronto, né? Pegava o cara até o fim. Eu acho que era só a gente no Brasil que jogava muito isso aí, mas... Vamos falar, cara. Cara, eu nem conheci esse jogo. Eu conheci, mas era o único jogo de luta que eu queria jogar e a galera não, sabe? É, cara, mas era foda, cara, o jogo ali. Cara, era coisa de jogar, tipo, 4 horas por dia esse jogo aí no verme. Eu vou finalmente entrar, Metal Slug X. Olha aí, cara. Porra, até que enfim consegui puxar. Metal Slug pra mim é só arcade. Tem um irmão do Manel aí, mano, que jogando Metal Slug, meu amigo. O Júnior, né? Agora o cara era profissional. Eu não sei se o Afonso jogava assim, mano, mas o irmão do Manoel que tava jogando aqui, ele dava um tiro pra cima do nada, mano, que resgatava três barbudos daquele. Não. Eu sabia algumas manhas, mas nem todas. Mas, pô, lembra do cara do Hadouken, mano? Lembro? Pô, era muito maneiro tu resgatar ele. Ah, era o Hadouken, né, cara? O vizinho do Hadouken é tarefa. Mas o bagulho que o Telos falou, cara, é... Ah, eu lembro do arcade. Realmente era isso, cara. Foi a primeira vez que eu tive a sensação de ter o arcade dentro de casa. Foi com o Metal Slug do Play 1. Eu me lembro dessa época que o cara era pilhado pra jogar o The King em casa, pra treinar a sequência, a chegar ali na locadora nos arcades, o cara detonar. Eu me lembro até que o Jim, cara, um amigo nosso, esse bicho vivia frescando com esse negócio dos jogos saírem pro PlayStation 1, cara, porque esse bicho tinha um Neo Geo, né? Porra! Ele tinha um Neo Geo CD que tinha um The King 97, né? Melhor The King, fala mesmo. Aí, 97 também acho. Nunca foi, mano! 97, pra mim, é a época da Brilhantina, a época que eu detonei o Joel e até ele chorar. É tipo isso. 97 é rei, cara. É o melhor dos The King. Já vê isso, Joel. Tu também apanhava pro Afonso, mano. mas aí eu me lembro que até nesse The King 97 do Neo Geo, cara, o Jim frescava, porque tinha um cenário lá que no Neo Geo tinha uma galinha lá animada, né, que ela ficava pulando no cenário, aí no PlayStation 1 a galinha ficava deslizando, né? Eu lembro dessa galinha. O Jim olhava assim, que a porra é essa? Essa galinha deslizando no cenário. Jogo rei. Vai, olha aí. Se algum amigo meu ganhasse, né, o Jô, eu parava de falar com ele, mano. Ele ia ser muito rico pra andar comigo. Ou não, mano, porque tem um colega meu que pediu pros pais um Super Nintendo, ganhou um Neo Geo CD, e o cara ficou puto da vida, mano. O cara... Ele só teve o Fatal Fury, o Samurai Shadow, mano. Agora tu puxou um jogo aí, mano. Samurai Shadow, sendo que na versão do PlayStation 1, Samurai Shadow RPG, cara. Bicho, era uma lenda, viu, doido? Irmão, eu me lembro que o cara, eu e o Neto, mano, a gente rodava os quatro cantos de Fortaleza, mano, pra poder achar esse CD e nunca a gente achou, mano. Tu é doido, eu só vi numa locadora, era emprestado de não sei quem, que o cara tinha deixado lá o jogozão irado, e eu nunca encontrei esse bicho em versão impressa nem nada. Só corrigindo, né, Samurai Shadow, né? Samurai Showdown, né, cara? É, porque, pô, na verdade, é o Spirit, que é o japonês. Samurai Shadow. Eu tava aqui pensando, eu falei, pô, Samurai Shadow, que jogo é esse? Samurai Showdown RPG, né, cara? Mas era foda, cara, o jogo. O RPG era só do PS1, né? Agora eu não sei se tinha uma versão do Neo Geo. Eu acredito que não, cara. Não, mas agora outro jogo ali que o cara ficou viciado na época, cara, eu me lembro isso perfeitamente, cara, foi o Xenogears, cara. Puta que pariu. Puta que pariu. Ai, esse aí eu nunca joguei. Eu ia falar a mesma coisa também, eu nunca joguei, cara. Meu amigo, cara, esse daí... Eu nem Xenogears era outra lenda, viu, mano, do PS. Eu nem cheguei a finalizar, cara. O Xenogears, ele era conhecido por ter mais de 80 horas de jogo, né, cara? Também era conhecido por o João cagar o pau na memória da negada, né? Eu me lembro da época do Senhor Pinóquio, né, cara? Na época ali do auge do PlayStation 1, né? Esse bicho era o rei do Game Shark, né, cara? Bicho era o senhor do Game Shark, mano. Se é um Game Shark novo, esse bicho tava comprando. Game Shark era maneiro, que um dos poucos Game Shark que eu vi, né? Joguei, usei, né? Foi um que tinha um tubarão mesmo, sabe? Tubarão pulando e tal, aí você escolheu a lista de jogos. Falei, caralho! Toda elaborada, pará. Eu lembro que esse bicho botava Game Shark no Final Fantasy VII, véio. Aí esse bicho aparecia com as armazonas loucura no começo, level 99. Aí o cara, vixe, Senhor Pinóquio, mano, já bem isso, mano. Como foi que tu conseguiu isso aí? Ah, malpando os personagens. Pô, cara, tu tava falando, eu tinha o Game Shark daquele que você colocava atrás do PlayStation 1, cara. Nossa senhora. Aquele quadradão. Eu tinha todos, mas eu tinha três versões desse, tinha de CD. Mal, se o que tu imaginasse de Game Shark, mano? Eu me lembro até de uma das primeiras vezes que ele se fudeu, né, cara? Foi no Final Fantasy VIII, porque o Final Fantasy VIII, né, diferente do 7, os inimigos, eles iam evoluindo conforme o personagem ia evoluindo também, né? Isso aí acabou com a alegria do São Pinóquio. O cara nunca mais jogou Final Fantasy, mano, depois dessa. O cara botou os personagens tudo level 99, velho. Aí quando ele foi lutar com o Besourinho no mapa inicial, ó, o Besourinho soltando meteoro, as magias zona doideira. Esse bicho foi enfrentar aqueles Fireball do Final Fantasy, é o Fireball invocando o Odin, né? Agora, voltando pro Xenogears, cara, é um jogo que eu recomendo fortemente. Depois do Tactics, a minha segunda maior memória foi do Xenogears, sem dúvida. Esse jogo era bom, cara. Vocês jogaram, senhor B. Afonso? Vou te falar que eu nunca joguei Xenogears. Cara, é muito... Eu ainda digo mais, se duvidar de história, em termos de história, ele deve ser a melhor história de RPG da geração PS1. Eu sem dúvida nenhuma. Eu acho que se vocês voltarem, cara, e jogar esse jogo de novo, cara, é foda, cara. Cara, porque ele é aquela parada, ele é meio aquela parada Evangelion, né? Você começa o jogo com os personagens normal, aí depois vocês pegam um robô, né? O robôzão gigante e tal. Aí sempre vai trocando, né? E você evolui os robôs, muda de personagem, já a história do jogo é riquíssima, tem habilidade. Foi o primeiro jogo, cara, que eu vi ter essa parada de combo. O cara não ataca normal, ele faz uma sequência que pode combinar com outros personagens. E outra fama grande do Xenogears era que ele era um daqueles jogos que era um RPG muito massa, a história era boa, e ele era cheio de partes, cara, que a negada ficava presa e não conseguia mais sair, né? Era foda. Eu me lembro que o senhor Pinóquio era rei de fazer essas paradas. Ele pegava a memória do cara, aí jogava e deixava os gears do cara tudo sem gasolina e pegava e salvava. Foda. Mas uma observação, cara. Todos os RPGs que vocês citaram, né? Final Fantasy, Breath of Fire, Xenogears, Samurai Shodown. Ou seja, pararam que todos eles são RPGs japoneses, né, cara? É, cara. Sim. Eu acho que era um dos pontos fortes, né? Uma coisa que tá faltando um pouco nessa geração. Não tem muito mais RPG desse estilo, né? É, todo RPG hoje é meio MMO, né, cara? Skyrim, né? É, e... é tiro, mano. Tem que ter tiro. Tudo é FPS, né, cara? Tudo é FPS agora. É, fora que tá muito caracterizado o que eles estão chamando de RPG ocidental, né? Que é tipo Mass Effect. É um action RPG, cara. Assim, vocês já jogaram um jogo chamado Fear Effect? Nunca ouvi falar. Eu já vi as imagens desse bicho. É uma mulher, né? São duas mulheres lésbicas que... Muito bom. É isso, cara. Bicho, cara, eu tinha esse jogo, eu vendi pro Marquinho, é 4 CD, né, esse bicho? É, o 2 são 4 CDs. O primeiro é um... Deu mole, Nossa senhora. Ah, mas não tem nada demais, cara. Elas só fazem massagem nas costas uma da outra sem roupa, tranquilo. Por isso que o Marquinhos pegou, né? Eu vou me lembrar agora que eu vendi pro Marquinhos faltando o segundo CD, mano. Parado. Caralho, que sacanagem. Depois ficou puto e tal, mas beleza. Provavelmente devia ser a parte da massagem, né? Começar a massagem, por favor, ensina o CD. E o Vagrant Story, vocês jogaram nessa época? Vixe, Maria. Não joguei, cara, não joguei. O Marquinhos era o rei, né, cara, do Vagrant Story. É o único jogo do PS que eu me lembro que tinha esses traços, tirando a Lundra, não sei nem se pode ser considerado, era o Vagrant Story. O Legend of Mana, na teoria, também tinha. Na prática, eu não achei tanto assim, não. Parasite Eve, né, cara? É um RPG meio action, RPG... É, tá aí. É, Parasite Eve. Marquinhos também era o rei do Parasite, viu, mano? O Marquinhosão ali. Tu é doido, mano? Ele e o Isaías, mano? Isaías. Maria. Isaías. Eu me lembro do Isaías, cara. Era na locadora do Bell de novo. É, na época que chegou o Dance Dance Revolution, cara. Porra, eu joguei muito bicho, também. Bicho, cara, eles jogavam no controle, sendo que a maior putaria, cara, é que eles se levantavam no meio da locadora. Puta! Ah, não, sério isso? Aí ficava com o controle jogando, aí ficava dançando no meio da locadora. É, cara, eu não era tão esquisito assim. Não, mas era que a minha mãe me achava maluco, cara, porque ela entrava no quarto e tá tipo assim, eu dei deitado, tranquilão, assim. Só que aí, jogando DDR com a porra das setas subindo rápido pra cacete. quase quebrando o controle de tanto apertar botão, mas você, tipo, deitado olhando com aquela cara de maragem. Mas o engraçado é assim, mano. Tu imagina a locadora, aquela fileira de gente sentada em cadeira de plástico, tava jogando sentado, aí começava a música, mano. Dois caras, mano, de uns 30 anos, se levantando assim de uma vez e começando a dançar, mano. Aí era foda. Eu não conseguia jogar no tapete de jeito nenhum, cara. Eu era muito. Eu sou muito ruim. Eu tenho um amigo aqui na rua que ele é muito viciado em jogo de dança. Ele gosta muito. Então, tipo assim, ele tinha o tapete do DDR, ele tinha o tapete do Pump It Up, ele tinha, tipo, todos os jogos do DDR, todos os jogos do Pump It Up. E, cara, tipo, isso no Play 1, quando ele pegou o Play 2, tinha a mesma coisa. No Xbox, a mesma merda. E foi assim. Eu vou ter que falar. Jogo de dança tá comigo, não. O eu tapete do PS1, mano, era meio furada, não, esse bicho, mano, ele funcionava não, direito mesmo. Direito, só que é que tinha vários tipos de vários fabricantes de vários jogos. Tanto que o amigo meu, quando conseguiu o tapete emprestado, ele arranjou um tapete emprestado de uma amiga dele, que era um tapete de um jogo da Xuxa, sabe? Aí eu falei, que porra é essa, cara? Aí ele, não, é o único tapete que tem, não, isso aí, parceiro. Ah, filha da puta. Ah, mas agora tem que, o cara tem que contar, cara, aquelas malandragens que o cara fazia no PS1, né, cara? É, doido, esse bicho era o rei dos esquemas, mano. Pra fechar o cast bem, você vai ter que me responder que porra é essa de pezinho. Pezinho é o último, pezinho. Não, mas o pezinho, que isso, cara. O pezinho era aquela putaria, cara, que o pessoal dizia quando. A galera vai e chega perto do muro, é, dá pezinho aí, né, pra subir. É, pra roubar as locadoras. Aquela ladrão de galinha, esses bichos. O Joel aí e o. Neto é o terror do Monte Castelo, mano. Porque, perigo. Quando o videogame não pegava mais, né, cara? Tinha essa putaria do cara passar pra tela do memory card, né? O cara ficava puto. É, porra, mano, já é isso. Não, não sei quem foi que disse, cara. O cara, não, mano, bota só um calçozinho aí, mano. Pro videogame ficar na diagonal, mano. Eu não sei quem foi, não, mano. Foi o Jim. O Jim era o maior engenheiro de marmota do PSX, mano. Aí ele dizia, mano, que o carrinho deslizava melhor, né? Caralho. Na hora da descida, esse bicho descia... ia lendo o CD. Eu ainda digo mais, mas esse nosso amigo Jim, o PSX dele, era cheio dessas putarias, né? Não, o PSX... Aí quando eu fui... O Jim, ele tinha o Neo Geo, né? Quem tinha um PSX era o irmão dele, né, cara? Não. Na época, o Jim já tinha um PS. Ah, é? Quando eu fui falar com ele. Porque eu fui comprar o PlayStation, eu fiquei assustado, né? Porque o PlayStation do Jim era cheio de acessório pro bicho poder funcionar, né? Essa parada do calço, cara, ele fez uma parada que era o seguinte: não tem aquele trilhozinho que a lente corre. Ele botou, cara, no final do trilho uma molazinha que era pra quando o trilho batesse, voltar com mais facilidade. Caraca, a dor do negócio, cara. Pois é. Mas porque se o cara não botar isso aqui, mano, com 3 meses o bicho tem que ir pra revisão, não sei o quê. Meu Deus do céu, né, cara? Cara, o meu nunca deu problema, cara. Eu também não, mano. Nunca fiz nenhuma dessas porra, o bicho funciona até hoje, ele mas... dizia que tinha essa ideia, né, cara? Eu tinha um conhecido aqui da rua que o dele só funcionava virado de cabeça pra baixo. essa daí é o clássico. Essa é o clássico, cabeça pra baixo. Tem jogo, tinha até separado na ficha de CD, né, cara? Desse daqui pra lá, só de cabeça pra baixo. Daqui funciona na moral. Isso aí, mano. Isso aí não é verdade, não. Isso é a lenda que a negada disse que trouxeram. Depois que tiver o Castlevania, aí o Cabo finaliza, aí o segundo castelo de cabeça pra baixo, aí quiseram botar isso pro PS2, PS1 também. Piada trapalhões, viu, velho? Essa foi bem ruim mesmo. Não, é pior, cara. Tô caindo agora. Primeira vez que eu fui jogar na casa dele foi tipo tenso. Foi tipo assim: ah, não, vamos jogar aqui, não sei o quê. Montou o primeiro controle, montou o segundo controle, botou o jogo, ligou e virou de cabeça baixa. Eu fiquei olhando pra cara dele assim. Ele, ó, é assim, só não pega, não sei o quê. Eu falei, caralho. E era, sabe qual é? Não pegava de jeito nenhum normal. Mas de cabeça baixa rodava que era uma maravilha. Tinha putaria também, né, cara? Que a galera dizia que de 6 em 6 meses você tinha que alinhar o canhão do PS1, né, cara? É, tinha essa parada aí. Nunca alinhei o meu, cara. E pior que, cara, um caso curioso, assim. Eu mencionei um pouco antes que o meu PS1 tinha queimado, né, cara? É. Então, beleza, né? Aí depois, quando eu comecei a coleção, consegui outro, beleza, passou. Só que eu ainda tava encucado com o meu. Falei, pô, por que o meu não tá funcionando? Cara, eu descobri que o meu não tinha queimado. Na verdade, o botão power tinha soltado a solda, cara. Eu consertei meu videogame com 3 pontinhos de solda. E ele tá, tipo, 100%, assim. Já eu ia levando um golpe, mano, também. Ia vender o PS3 por R$100, mano. Aí eu disse, Joel, mas isso pode ser uma besteira, mano. Vai atrás de ajeitar. Não, eu vou vender essa porra. Eu tenho dinheiro, vou comprar mais outro. Aí ficou aí eu mancho, vou ajeitar essa chibata. Aí o animal foi lá pesquisar o que era, gastou bem R$10. Ó, oh, doido! Salvei a vida do cara. Agora o PlayStation 1, desde o começo, né, cara? Ele tem essa putaria do videogame esquentar, né, cara? Puta que pariu! Oh, nossa, meu tirador em cima, mano. Meu irmão, o meu esquentava muito, cara. Eu me lembro, cara, que teve um dia, bicho, que o meu PlayStation, ele começou a dar esse problema de superaquecimento. Aí o Jim tinha me dito, não, mano, é só tu esperar um pouquinho pra ele esfriar, pra tu poder jogar de novo, mano. Aí eu, ah, é, mano, tem que esperar esfriar. Aí, meu, jogando Castlevania, esse bicho começou a querer travar. Aí eu desliguei, tirei o videogame da tomada e tudo. Aí botei ele dentro da geladeira. Boa, né? Oi, cara, pra ele esfriar, eu abri a geladeira pra tirar ele de volta. O bicho deslizou de uma vez e caiu no chão. Pá, o bicho. Puta que pariu! Não acredito, não, PlayStation. Aí meu pai veio pra você. Eu pensei que ia dizer que tu abriu a geladeira e tinham dado uma mordida, mano, PlayStation. Mordido, também. Aí eu me lembro, cara, que o meu pai veio de uma vez, esse bicho veio entrando dentro de casa. Ele viu o PlayStation no chão, né? Na frente da geladeira. Aí ele disse, que porra é essa, meu? Quebrou o videogame, mano. Videogame nos cantos errados, mas aqui em casa o pobrezinho do... Sendo que não é o PS, né? Porque o PS nunca tive. É o pobrezinho do Super Nintendo mesmo. O pobrezinho passava muito tempo no chão, ó, macho. Essa parada de fio, macho. Negada, o fio aí, pá! Aí derruba nós. Vai lá o miserável no chão, mano, o controle. Aí aqui em casa ainda tinha dois sobrinhos pequenos, macho. Aí o capeta vinha correndo lá de dentro aí. Alfeu! Já era isso da hora, mano. Eu me lembro dessa putaria também do cara passar óleo, cara. Naquele carrinho, quando esse bicho não queria deslizar direito. Né? Você já passava também coisa do CD, quando você tava arranhado demais? Cuspida, mano. Tinha PlayStation, era tiro e queda. O CD não tava prestando, o cara dava uma cuspida, mano. Passava uma flanelinha. Uma das empreitadas do Jim, né, cara? É, mano, o Jim era o mestre da engenharia PlayStationica. Conservava com casca de banana, cara. Nossa, que maria, cara. A da banana eu já ouvi falar também. Também. Um é cuspo, o outro é casca de banana, o outro é graxa. Não, relaxa. O amigo meu, ele disse que papão não servia, tentou o negócio da casca de banana, não deu. Ele começou a passar pasta de dente, cara. Pô, eu já fiz também, cara. Pasta de dente. Eu passo sabonete, não sei. O pior que funciona, por um dia, depois ele morre, mas. É, depois ele nunca mais volta, não importa quanto pasta de dente você coloque. Daqui a pouco estão passando merda, estão passando. Mas o óleo o cara passava no carrinho do... Era bizarro, mano. Né, cara? O óleo passava... Singer, né? O cara passava na lente, cara. Essa putaria aí. Tá maluco, cara. Isso aí é a pessoa que não tem mãe, não tem alma. Caralho. Teve um PlayStation 1 de um primo meu, cara, que ele passou óleo porque o videogame não queria pegar os CDs, né? Aí ele, puta que pariu, mano, o CD não pega, mano. Aí ele passou óleo. Aí depois ele passou óleo de cozinha, o bicho não pegou. Aí, porra, mano, o videogame ligado ainda, né? Aí depois, depois ele tá com fogo, né? Porra. Aí, não, mano, agora, puta que pariu, não tem mais jeito, não. Aí esse bicho foi deixar o óleo de cozinha na cozinha dele. Aí o cachorro dele, mano, era um daqueles pincherzinho, mano, aquele pincherzinho pequeno, aquele cachorro que faz um barulho do cacete, cara. Tem pinche grande, mano? Aí eu perguntar, mano. Já viu um pincher grande, mano? Tem uns pincher que são grandes, cara. Ó, oh, doido, mano. O pincher grande é o Rottweiler, mano. Esse bichinho desse, cara, o cachorro deu uma mijada, mano. Aí funcionou. Tá com a de filme, mano. É, tô falar que funcionou depois disso, eu paro. Não, cara, mas ele pior que ele botou o jogo do futebol, aí pegou na... É, ele começou a engarrafar a urina e vendendo como milagrosa, né? O pai dele, vixe, só amassa o cachorro. Agradeceu o cachorro e tudo, né, cara? Santificou o cachorro, né? Isso, mano. Hasta la vista, baby.